E devorem os controles! Vamos começar o 14º podcast do Devoradores de Controles. Sim, podcast 14. Tarda, mas não falha, né, pessoal? E hoje o nosso tema é sobre console. Todos gostam de podcast de console. E hoje já é falar do Super Nintendo, famigerado Super NES, SNES, NES, esse daí tudo, né? Eu sou o Fernando Leira, estou aqui com o Eduardo Rodrigues, o Du, fala aí, Du. Super Contra não é jogo de Super Nintendo. Que vergonha, né? E também com o Dalton Belo, fala aí, Dalton. E aí, galera, Mega Man é um jogo de Super Nintendo, mas nem por isso tem Super. Muito bem, né? Então, vamos à nossa leitura de cartas e e-mails e comentários que, tipo, não teve nada. Que triste, é tanto, né? Comentário e carta que não sei quanto tempo a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui. É triste, né, cara? Acho melhor te cortar essa parte do podcast. Enfim, vamos pra lá. E agora aqui na leitura de e-mails e cartinhas e afins, quem vai ler primeiro? O Dalton, vai, Dalton, lê que tem uma homenagem pra você, lê primeiro aí. Vou ler carta do nosso dedicado colaborador e agora concorrente, Renan Pinheiro, que diz o seguinte: como assim o Dalton não matou o Drácula no Castelo Invertido e quer trollar? Não que o jogo do filme live action, pois tem do anime que vocês esqueceram, seja meu favorito. Até me divirto um pouco com ele. E tem original, pois for meros 5 lulas. Ele tá falando daquele jogo do Street Fighter, The Movie, The Game, né? Ah, mó ratoeira aquele jogo. Quem não comprou um original por esse preço? Tipo, ele tá dando como desculpa o fato dele ter comprado o jogo que tava barato, entendeu? Mó lixão, vai, mano, deixa eu catar, velho. No pacote ainda vem ainda originais. Global número 1, Mega Man X4, The Best Forever and Ever, isso aqui eu concordo com ele. Dark Omen, Toshiden Battle Arena, que era um lixo, e Tekken 2. E Tobal é um lixo, tá? Nossa. Nossa, esse Toshiden Battle Arena é uma merda, cara. Tô ruim. Street Fighter The Movie, jogo do anime, é uma visual novel. Como as aventuras de Rockman, né? Adventures of Rockman também de PSX. Mas Street Fighter também saiu para o melhor videogame de todos os tempos, Sega certo, na opinião do Renan, né? Nossa, coitado. O jogo somos um Android que vai aprendendo técnicas dos outros lutadores para estar preparado para o seu objetivo, derrotar Ryu. Tipo, é um jogo que você finalmente não é o Ryu, cara. Você vai ter que ganhar do Ryu. Lembrando que o mesmo Avilei praticamente tirou a ideia que surge na série Alpha Zero, The Magic Battle. The Magic Battle é aquela parte que você joga com quem? O Ryu versus o Bison. Isso daí eu só vi num modo especial de jogo lá. Tipo, os dois jogando ao mesmo tempo contra o Bison, assim. Então, eu nunca entendi como que isso dava pra jogar no arcade. Eu só tinha visto em demonstração. Assim. Aí depois ele fala, né? Ryu Ken versus Raul Julia, quer dizer, Bison. E outra Juni, Juni e Bison. A última do terceiro da série Alpha. Aí quis dar um adendo, né? Falou que não, com o vs Capcom é o top 3 espaço de jogos do PlayStation 2. Eu nunca joguei isso daí. Pra quem gosta de ver personagens do dia a dia, tendo motivos para lutar e defende o mundo desde o jogo. Fico merchan. Aí já põe o blog dele, cara. Isso daí no blog dele tem faz tempo, né? Aguardando. Tem um link na direita, o blog dele. Aguardando pelo podcast About My Life. A gente falou que ia dedicar um podcast ao Renan, né? E aí ele tá guardando aí o podcast. Não, ele vai gravar esse podcast aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Saudoso Renan Pinheiro, cara. Ele vai mandar os tópicos pra ele, umas fotos de criança aí, pra gente fazer a pauta, fazer a gravação em seguida. E a gente vai gravar esse podcast aí, pode esperar. Aí, próximo comentário aí, cara? Então, próximo comentário. O Dalton terminou os comentários, não dá nem pra entender que ele terminou, né? Brincadeira. É que o comentário do Renan foi muito técnico, né, cara? É meio complicado. Não, beleza, Dalton. Você não vai apanhar dessa vez, não vai levar uma chibatada. Ah, que bom. Ô, Du, então lê outro comentário aí. Acho que é e-mail, né? É, um e-mail do Diego Laranjeira. É, conhecido nosso aí também, né? Foda pra caralho esse cara aí, viu, mano? É, do blog Foda pra caralho. Foda pra caralho. E foi um e-mail curtinho que ele mandou aqui, só com uma sugestão, mas ele falou assim: tá na hora de vocês fazerem um post de algum jogo de futebol. Ele pediu um post só, né? Ele não quer nem um podcast, pediu só um post. Post já tem, cara. Tem sobre internet no Superstar Soccer. Mas calma, gente. Ele quer um post sobre o jogo novo. Aí ele sugeriu o PES 2012. Pois pela primeira vez na história do videogame mundial, o jogador de um time brasileiro está na capa do jogo. O Neymar, né, na versão americana, velho. Isso, é, ele tá se referindo ao Neymar, que saiu na capa, né? E tem uma história sobre podcast de jogo de futebol, né? Que seria o nosso piloto, que não saiu, né? Nossa, piloto polêmico, né, cara? Nossa, esse piloto ultra polêmico, um membro adicional aí que não faz mais parte. Tipo, muitas brigas entre Eduardo e esse membro. Mentira, mentira. Tipo, e você vê que não era pra dar certo, né? Não, né? Choro e ranger de dente, isso é complicado, né? Então, por causa disso, jogo de futebol nunca mais. Mentira, a gente vai fazer assim e... Lira, sempre vai falar isso. Esse piloto, a gente podia colocar quando a gente fizer um ano de Devoradores, pedir carecidamente, né, pro nosso colaborador que não é cobrador, dar esse áudio pra gente colocar no ar, né? É verdade. Vamos colocar no ar isso daí e o pessoal ver o nosso primeiro, né? Primeiro, cara, vocês vão ver que... Que a meu contragosto é de futebol. Que o primeiro, assim... Tem umas 8 horas de duração, né? E a apresentação, assim, não é tão boa, né, cara? Não é tão boa quanto os Devoradores, né, cara? Tá bom. Enfim, né? Hoje chega de piada interna, né? A gente tá falando esses negócios, os caras perdem a coragem, tá ligado? Não, isso que as pessoas gostam. As pessoas gostam de intriga, sangue, tá ligado? É, mas tem que falar e tem que explicar, né? Não adianta ficar... Então, a gente vai... O Du vai pedir pro nosso amigo liberar o áudio. E o Dalton vai editar. E... Claro, assim que o Eduardo resolveu os conflitos com esse amigo. Tem conflito nenhum. Não tem conflito nenhum, eu tô brincando, gente. Essa pegar, essa pegar o áudio. Enfim, eu vou ler aqui um comentário. Um comentário com uma voadora no Dalton, né, cara? Talvez nosso amigo aí, Rodrigo Lima, vulgo Liminha, né, cara? Dalton, um saco de pancada da turma, né, cara? Ah, é que você é muito marrento, Dalton. Você é cheio de marra, né, cara? Então tem que tomar voadora mesmo. Tá certo. Aí o que o Liminha disse? Ele falou assim, ó. Só falta dizer que o Dalton não terminou Super Mario Bros. Não terminou, né, Dalton? Você tinha Super Mario Bros? Ah, eu nem joguei Super Mario Bros. Pera aí, Super Mario Bros. De Super Nintendo? Nintendinho. É, mas tem aquele Mario All Stars também, né? Acho que tem três, né, Super Mario Bros. 1, 2, 3. Ah, é. Não, ah, acho que... Mas o 2 não existe, hein, cara, o 2 não existe. Existe sim. Não, é fake, velho. Não, existe. É um jogo com sprite lá, a gente vai falar... Não, um dia eu vou contar essa história, quando a gente tiver... Ah, eu terminei o primeiro e eu terminei o terceiro, cara, mas não, acho que eu sempre usei Warp Zone, essas paradas aí, cara. O 2 é mentira, hein, cara. Fiquem atentos aí, que o Mario Bros 2 é mentira. Aí o Eduardo me arremata, né, cara? Como ele mesmo costuma dizer, muitos não terminam, mas tem vergonha de dizer, cara. Olha, Olha, eu fui ainda em defesa do Dal, né? Enfim, vamos continuar, né, pessoas? Agora, vamos dar uns recados aí. Alguém tem algum recado? Eu tenho um recado aqui, né? Vocês têm recado? Eu tenho zero recados. Tenho aproximadamente zero recados também. Enfim, né, cara? Eu vou dar dois recados, então. Um recado é o seguinte: se você ouve nosso podcast, você é nosso querido ouvinte, por favor, mande mensagens. A gente tá sem e-mail pra ler aqui nessa leitura. Tá meio triste a leitura, né? Manda e-mail. A gente confessa que o blog andou meio parado, mas a gente vai movimentar lá. Já fizemos um campo de colocar uma coisa pra andar, então. A gente quer que pelo menos volte ao antigo movimento que a gente conseguia manter aí. A gente vai ter um movimento bom, A gente não vai ter promoção, mas promoção não dá certo, cara. Então assim, manda e-mail, siga a gente no Twitter, Facebook. Ó, se você curtiu a página do Devoradores no Facebook, aquela atualização aparece na sua timeline, que legal, cara. Vocês sabiam disso, né? Sim. Ah, que legal. Meu Twitter é meio parado, cara. Eu meio que abandonei o Twitter, cara. Mas se quiser seguir o Twitter, o Eduardo e o Dalton respondem lá. Eu não gosto do Twitter mais. Enfim, a gente tem um outro recado. O outro recado é o, sabe o quê? Nosso querido amigo, o Renan Pinheiro, o Akashimazu. Ele agora tem um podcast. Aê! Aê! Um podcast, cara. Palma. Então, ele tem um podcast, não é sobre... É sobre games também, só que não é que nem o nosso, né? Ele tem um blog, assim, fora o blog do Aka, sobre um jogo, Championship Manager. 2001, 2010, 01, 02, sei lá que digas que é isso, mas tudo bem. Só que assim, ele fez um podcast episódio zero piloto, né? Por isso que a gente lembrou do nosso podcast piloto, porque a gente viu esse podcast piloto do Aka. A gente vai colocar o link no post e também a gente vai colocar no Twitter, Facebook aí pra dar uma divulgada pra ele. Aí, então, se vocês quiserem ouvir aí, tem uma hora pra vocês ouvirem o piloto que ele fez. Juro que eu ainda não ouvi, mas vou ouvir. Deve ser bom, né? Deve ser bom. Prestigie nosso amigo Renan Pinheiro, grande colaborador e mantenedor do nosso site aí, um deles, né? É, ele é um grande mantenedor aí, vale a pena estar ouvindo isso daí. E quem joga também, o Chip, né, deve ter várias informações lá. Olha o que eles falaram aqui no primeiro podcast. A apresentação do projeto, Rock in Rio 2011. Opa, eu fui, hein? Rock in Rio. A rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Ah, que bacana, cara. Cara ou Coroa, participe. E fizeram o encerramento, né? Piadas para encerrar. É, para fechar a porta do bar. Nossa, isso é verdade, cara. Isso eu vou ouvir, cara. Então, enfim, esse é o recado. E vamos gravar, né, pessoal? Podcast, né? É o que importa, Super Nintendo, todos amam, melhor videogame do mundo. Mas antes, nós vamos a cinco imitações que eu fiz até agora. Eu fiz mais de 5, cara, tô impressionado que descobriram isso. Mas vamos lá. Nemesis. Stars! Sonic. Estou esperando. Daytona USA. Rolling Start Daytona, let's go. Away. Capitão América. Go Avengers. Cadillac and Dinosaurs. Air Maker. E agora aqui no podcast, até que enfim, vamos falar do melhor videogame de todos os tempos, o melhor, Super Nintendo. Mas antes, vamos à história da Nintendo, né? Tu vai contar uma história da Nintendo muito bonita aí. É, rapidinho, exemplo que a gente fez nos podcasts de Master System e Mega Drive, a gente contou a história rapidinho da Sega, vamos fazer a mesma coisa pra Nintendo também. O significado da palavra Nintendo quer dizer alguma coisa como deixa o destino para o céu. Que bonito, hein, cara? Bonito, hein, cara? Gostei, hein, cara? Quando você vê aquele logotipo girando na tela, você vai jogar Donkey Kong, e é isso que quer dizer, cara. É isso daí. Mágico, cara. Ninguém quer saber disso, né? Acho que é. Porque é mágico, cara. E agora uma informação interessante, né? A Nintendo, ela foi fundada por um cara chamado Fusajiro Yamauchi em 1889. Nossa, o que eles vendiam lá nessa época? Então, no começo, a Nintendo era fabricante de um baralho japonês que chama Hanafuda. Oi. Hanafuda, ó, é um baralho de cartas que, onde o equivalente ao naipe que a gente conhece seriam os meses do ano. Então, como se tivesse 12 naipes, cara, uma árvore correspondente para cada mês desse daí, né? Então, é um desenho bem artístico, assim. Se você não sabe o que é um baralho Hanafuda, mas você jogou Samurai Showdown 2... Escolheu o Genjuro, você sabe o que que é, entendeu? Aquelas cartinhas que ele jogava pra dar o golpe lá, e cortaram no meio. É, eu jogava Samurai 2 com o Genjuro, mas não sabia que aquilo era o Hanafuda. É, mas agora a pessoa vai saber. Acho que todo mundo se perguntava o que que é aquela cartinha que ele cortava, né? Agora sabe. Cultura, hein, cara? Dalton é cultura, cara. Muito bom, hein? E aí, Edu? E o que mais? Continuando, né? Como a Nintendo é uma empresa muito antiga, ela já atuou em muitos ramos, né? Até se estabelecer por completo, né? E ela chegou até a trabalhar no ramo de alimentício. Ela fazia, acho que, ramen, esses produtos alimentícios japoneses. E até no ramo de motéis também. Ui, olha só, cara. A Nintendo produziu várias vidas, né, cara? Exatamente. A Nintendo. Ajudando a galera a produzir vidas, mano. Muitas vidas devem ter sido iniciadas nos empreendimentos da Nintendo aí, cara. Parabéns aí aos frutos da Nintendo aí, né? Literalmente, velho. E aí, depois de muito tempo, em 1970, a Nintendo entrou no ramo de equipamentos de entretenimento eletrônicos com aqueles minigames que chama Game & Watch. Eu acho que o pessoal deve conhecer bem isso daí. Se você digitar Game & Watch no Google, você vai ver vários modelos assim desses minigames. Nossa, é verdade, né? É, isso daí foi até bem difundido, né, esses minigames aí. Você encontra até pra comprar, assim, não novo, né, mas... Contra pra comprar usado isso daí. Deve ser uma fortuna agora isso daí. Ah, teve uma época até que a Nintendo começou a vender o Game Boy em homenagem a esses Game Watch. Tipo, vinha no formato e nas cores que eram. Olha que legal. Se deram bem, velho. Opa. E aí em 1981, Shigeru Miyamoto, né, que é o famoso criador do Mario aí, ele criou o game Donkey Kong. Que ele trazia o personagem Jumpman, né, que depois ia passar a se chamar Mario. Vocês lembram desse Jumpman? Sim. Vocês lembram do jogo Donkey Kong, né? O Donkey Kong fica lá em cima com a Peach, jogando os barris, e o Jumpman tem que sair pulando pra poder resgatar ela, né? Jogo antigo, muito antigo. Mas aí foi em 1983 que a Nintendo entrou pra história dos videogames, né? Que tava rolando o crash dos videogames, né? Pra quem não sabe, o crash dos videogames foi um lance que a Atari tinha entrado com força no mercado dos videogames, mas de repente o mercado deu uma estagnada, né? E muita gente achou até que esse mercado de videogame não ia mais pra frente, tinha parado por ali, não tinha pra quem vender videogame. Mas aí a Nintendo, ela mesmo assim, mesmo contrariando isso, ela fez o NES, né? Ela fez o Famicom. Uhum, que é o Nintendo Entertainment System. É, no Japão chama Famicom, que é Family Computer. Uhum. E nos Estados Unidos se chamou NES, que é Nintendo Entertainment System. E esse negócio aí dos anos 80 ficou complicado pra todo mundo, né, cara? Até corre aquela lenda que enterraram vários cartuchos daquele jogo do ET, cara, pra Atari. Tipo, porque o jogo era ruim, né? O jogo era ruim. Aí com o crash do videogame, tipo, aí pediu pra ficar parado, né? Aí a lenda que enterraram o jogo aí. Olha que bacana, né, velho? Tá vendo? O pessoal pensando que só a porta de 29 quebrou, cara, aí, ó. Crash dos videogames, cara. E aí, dando uma grande resumida mesmo, né? Muitos jogos de sucesso aí do NES depois, né? Em 1990, a Nintendo lançou o Super NES. Olha só, Super Nintendo, que beleza, hein, cara? Ou Super Famicom, né? Aí é assim, a exemplo do que o Eduardo falou, do Jumpman lá e do Donkey Kong, né? Você vê que muitas das franquias de sucesso que o Super Nintendo tem, elas começaram muito antes do Super Nintendo, né? No caso, até nesse sistema totalmente primitivo, né? Onde rodava o Jumpman e o Mario, e também no NES, né? Tanto que o Mario e o Zelda tiveram seus próprios jogos, seus primeiros jogos no NES, né? É, o Mario, por exemplo, até o 3 no NES, né? Até o 3 no NES, né? E teve dois jogos do Zelda no NES, né? O primeiro que saiu pro Super Nintendo foi o Link to the Past, que depois a gente vai falar, entendeu? Mas você vê que várias franquias de sucesso, elas simplesmente foram transferidas, né? Coisa que a Nintendo sabe fazer muito bem. Sempre, né? Que transferiu o Super Nintendo pro 64, 64 pro Wii... Não, pro GameCube, GameCube pro Wii... Blá, blá. É, até o ponto de quase encher o saco, como eu tava conversando com o Eduardo essa semana, né? Mas aí é assunto pra outra conversa. Aí um dia a gente vai fazer podcast sobre o NES também, sobre o Nintendo 64, GameCube talvez, vamos ver, né? Só uma curiosidade, eles começaram como distribuidores do Magnavox Odyssey, cara. Aquele videogame que é dito como precursor, né? Nintendo passou a distribuir ele no Japão. Aí eles se juntaram com a Mitsubishi e lançaram o Color TV Game 6 e o Color TV Game 15, onde esses dois últimos números era o número de jogos que cada um tinha. É o que é o equivalente ao nosso TV jogo aqui, né? Se for ver, né, eles foram bem espertos, né, se juntaram com uma distribuidora de jogo, começaram como distribuidora, pegaram as técnicas e fizeram deles, né. Mitsubishi aqui também já fez de tudo na vida, né, desde carros eletrônicos até os aviões da Segunda Guerra, né, cara. É, velho, o negócio é tenso, mas vamos lá, né. Agora, vamos falar aqui do Super Nintendo. Super só um adendo Nintendo. Aqui, ó. Só um adendo. Desculpa, Leira. Lembrando que, assim, esse podcast, ele segue uma linha um pouco diferente do que a gente já fez. A gente primeiro falou, no caso da SEGA, falou primeiro do console de 8 bits, depois do console de 16 bits. Agora que a gente já tá começando pelo de 16 bits, né? Então, vocês vão ver que às vezes a gente vai referenciar, né, o videogame antigo, mas aí espero que vocês entendam que logo mais a gente faz um podcast falando do de 8 bits da Nintendo aí. Coisas do Eduardo, cara. Enfim, então vamos lá. Super Nintendo, Super Nintendo Entertainment System. E aí, quando foi lançado do Super NES? Então, como eu já tinha dito, foi lançado em 1990 no Japão e aí em 91 foi lançado nos Estados Unidos, né? É, no Japão ele se chamava Super Famicom e nos Estados Unidos chamava Super NES, né? Super Nintendo Entertainment System. É, tem até uma curiosidade nesse negócio do porquê desse nome, né? Que é meio que uma lenda, né? Que no Japão chamava Family Computer, só que aí nos Estados Unidos eles achavam que um videogame não era uma coisa familiar na época, né? Não era uma coisa pra família. E aí eles resolveram mudar pra esse nome de, mais ligado a entretenimento puro, né? Um sistema de entretenimento. E aí por isso que mudaram o nome do Japão para os Estados Unidos. Sempre assim, né? Que nem o Genesis, né? Mega Drive. Isso. Genesis. E aí, Dalton, desculpa. O que tinha no cartucho japonês aí? É, então, eu ia deixar pra falar mais os detalhes técnicos, né? Mas enfim, ele tinha uma trava física, né? Os cartuchos japoneses não entravam no Super Nintendo americano, assim como o Super Nintendo americano não entrava no japonês, né? Só que isso aí podia ser resolvido com uma pequena operação, né, do Super Nintendo americano para remover as travas. Um pequeno alicate, né? Pequeno alicate. Uhum. E até há relatos que chegavam a o que impedia do cartucho americano entrar no japonês era só o formato. E aí o que fizeram? Deram um jeito de alargar a boca do Super Famicom, cara, para entrar os jogos do Super Nintendo americano. Nossa, hein? Isso era feito também, cara. Enfim. E esse negócio aí da trava, é daí que vem o destravar videogame, né, cara? Exatamente. Tadã! E aí, Edu, fala alguma coisa aí do Super Nintendo. O que ele veio concorrer com quem mesmo? Que é aquela ratoeira? Que é isso? O Super Nintendo foi lançado pra competir com o Mega Drive, que foi lançado antes, né? Olha, velho. Mega Drive tinha sido lançado em 88 no Japão e 89 nos Estados Unidos. E a gente já fez o podcast sobre Mega Drive. Quem tiver com saudade do Mega e não tiver ouvido ainda, pode ouvir lá o nosso podcast do Mega Drive. E o que é o Super Nintendo? É um videogame de 16 bits, né? E ele tem um processador com clock que é variável. A gente tinha até dito isso também no podcast do Mega Drive, né? Mega Drive. Que é 1,79, 2,68 e 3,58 MHz. Que merreca, né? Nossa, meu celular tem muito mais do que isso já. Beleza, hein? E o Dalton vai começar uma discussão aí. Dalton. Vou lançar uma pequena polêmica aqui. Vai lá, Dalton, vai lá. Super Nintendo tinha qualidade de áudio superior ao Mega Drive, cara. O chip era feito. O som era feito pelo chip da Sony, o SPC-700 de 8 canais, cara. Olha, mas eu acredito que não é todo mundo que concorda com isso. Não, eu nem discordo. Que assim, isso daí é tema de discussão até hoje, né? Se você for pesquisar, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, assim, áudio Super NES versus Mega Drive, você vai encontrar muita discussão sobre isso daí. Mas, tecnicamente, o chip de áudio do Super Nintendo era melhor mesmo. Só que tem muita música de jogo, se você pegar jogos iguais. Por exemplo, o Mega Drive é melhor. Pelo menos é mais agradável de ouvir. Então, assim, mesmo você tendo um hardware melhor, vai muito do trabalho do artista também, né? Muito do trabalho de quem fez o jogo. Eu acho assim, fora o critério também, né? Falou, putz, esse som é melhor. Tipo, acaba ficando muito no gosto pessoal, né, cara? Pelo menos, um exemplo claro disso. Não tem nada a ver, vai, mas o Sonic CD tem gente que não suporta a trilha sonora americana do jogo. Eu acho melhor, entendeu? Então eu não sei até que ponto também fica o lance do. De ser um som melhor que outro, ou ser questão de gosto, entendeu? É uma linha muito tênue que esses dois pontos aí, sabe? Não, mas eu acho que o do definiu bem, cara. Os artistas que trabalharam no Mega Drive, ao meu ver, cara, eles trabalham sempre melhor que no Super Nintendo, mesmo que o hardware do Super Nintendo seja melhor. Mas claro que você vai também encontrar exemplos aí que o som é mais agradável de se ouvir no Super Nintendo. Eu vou colocar um link aí no post de um blog normal desses que também tem uma discussão desse tipo, que tem vários samples lá de música de jogos iguais de Mega Drive e de Super Nintendo pro pessoal ouvir e ver qual gosta mais. Assim, sem ficar muito técnico também, né? O Genesis tinha um chip de som da Yamaha com memória de 8K, né? O Super Nintendo era da Sony com 64K. Não quer dizer que sinceramente, que um é melhor do que o outro. Talvez, apenas tecnicamente falando, um seja melhor do que o outro, né? Tem essa questão que o Leandro falou. É, isso aí com certeza. É, os sons do Genesis, eles eram mais distorcidos, né? Então, escutei um cara escrevendo, dizendo que isso facilitava o Genesis quando a trilha sonora era meio na base do metal, assim, músicas de tipo rock, sabe? Como da série Thunder Force, que é um jogo de navinha. Navinha. Beleza. Eu ouvi essa trilha sonora e achei muito legal, assim. Metal, cara. E assim, por outro lado também, um exemplo do que o Super Nintendo é capaz de fazer no quesito música, né? Eu coloquei aí um link, espero que o Eduardo ponha no cast aí. Claro que é isso. É de uma música do RPG que é o Legend of Mana, que tem pra Super Nintendo, que é bem legal, assim. Eu acho que. E nem é a minha preferida, mas acho que em questão de complexidade, essa é uma das que eu ouvi mais complexas, assim. Eu ouvi a música, achei bem legal também. Bacana, hein? E aí, Dalton, fala mais sobre os cartuchos do Super Nintendo. Ah, então, lembra quando a gente começou a falar ali, depois de estar falando no podcast Master System, 2, 3, vários megas bytes aí, e a gente sabia que o jogo era melhor quanto mais mega tinha, né? É verdade, isso é verdade mesmo. Então, só que eu acho que na era dos 16 bits isso já não fazia tanta diferença, né? Tanto que os jogos do Super Nintendo tinham de 2 a 48 megas, a 48 megas de tamanho, assim, né? Então, enquanto que o Master System, sei lá, ia de 2 a 4, com exceção do Street Fighter indo a 8, o Super Nintendo ia até 48, né? Não conhece a capacidade do Mega Drive. Mas é engraçado que isso daí foi evoluindo conforme as memórias foram evoluindo também, porque o Super Nintendo, quando foi lançado, falaram que os cartuchos dele eram até 4 Mega, né? O do Mega Drive era 8 Mega. Eu lembro até o Strider, quando foi lançado, tipo, o grande forte do jogo é que ele tinha 8 MB e era a capacidade máxima, mas isso depois mudou conforme o tempo de vida do videogame, né? Tanto que o Mega depois lançou jogos de até, acho que 48 MB também. Entendi. Tô bom, hein? Aí assim, pra galerinha que curte aí ficar analisando resolução de TV aí, videogame, 1080p, 720p, 1080i, resolução do Super Nintendo é de 512x448 pixels. Incríveis 512x448, né? É verdade. Que HD o cacete, que mano, o negócio é 512x448, Super Nintendo, mano. Uhum. Era capaz de 32.768 cores, sendo que era 256 de cada vez, só tipo 98, lembra? Pode ir. A memória de vídeo de 500K, né? Hoje você tem placa de vídeo com 500, mais de 500 MB de memória, né? Enfim, naquela época ali desse grande avanço, né? E a memória do sistema de 1 MB. Cara, tá pior que eu lembro que isso daí era muito importante antigamente, cara. Não sei se vocês lembram, mas tipo, sempre quando o cara ia fazer uma análise no videogame dessa época dos 8 e 16 bits, tipo, o número de cores que ele podia exibir simultaneamente era muito importante. Isso hoje em dia isso nem importa, né, cara? Ninguém fala mais isso pra vender o videogame, né? Também só tem videogame monstro agora, velho. Umas puta GeForce dentro, né? Nossa, tá de brincadeira, só tem monstro agora. Aí assim, o que eu tinha falado já da trava física, né? Tem mais um detalhe, cara. Não é só. Não existia só dois Super Nintendos, um americano e um japonês. Tinha um europeu também. Que se assemelhava em partes com o japonês por questão do encaixe. Embora o sistema de cor fosse diferente, cara. Então. Mas os cartuchos eram semelhantes. Os cartuchos japoneses e europeus eram semelhantes. Não entravam no americano. A não ser que você fizesse aquele esqueminha fortíssimo lá, né? E falar em sistema de cor, quando você jogava um cartucho europeu no videogame, sua televisão era antiga, sistema europeu é PAL-N, né? Aí ficava rodando a tela assim, ó, preto e branco e rodando a tela. Aconteceu isso comigo uma vez, eu tinha uma televisão que era PAL-M, né, brasileira. É que a frequência é diferente, né? É, aí ficava rodando assim a tela e preto e branco. Eu não entendia, né? Até então não tinha muita internet pra pesquisar. Aí depois de um tempo que eu descobri que era o sistema de cor. Quando eu comprei uma televisão nova... aí a televisão, tipo... tinha configuração de alto, né? Então ela pegava o sistema sozinho e conseguia codificar a imagem sozinho. Moderna essa televisão, hein? Muito moderna, hein? Da Sony, né, cara? Da Sony, velho. Telefão, quem? Beleza, né, velho? Então, o Dalton vai falar mais alguma coisa? Não, né, Dalton? Você quer falar de cartucho, né, cara? Falar dos modelos. O próximo tópico aí que o Eduardo vai introduzir vai ser modelos, né? Vamos lá então, vamos falar dos modelos do Super Nintendo. E aí, Odu, quais foram os modelos do Super Nintendo? Então, diferente do Mega Drive, que teve N modelos, né? Lembra que a gente fez outro podcast? A gente ficou acho que uns 20 minutos só falando de modelo de Mega Drive. Só de modelo, que desgraça. E do Master System também, né? Master System também. Agora o Super Nintendo não, ele já foi bem mais. Teve bem menos modelos, né? Foi bem mais modesto quanto modelos. Ele tinha uma versão japonesa e americana, que o design mudava um pouco, né? E aí depois de um bom tempo foi lançado o Junior, que também tinha o americano também era um pouco diferente do japonês. E era isso, teve esses quatro modelos só. E aí, então, só uma tenda aí, esse negócio de modelos e tal. O Famicom, né? Os botões eram coloridos, né? No Super Famicom. E o outro era roxinho, roxo meio roxo, desbotado, né? É verdade. E vocês nem falaram disso, né? Mas mais bonitinho o controle do Famicom, velho. É um detalhe que eu vou citar agora, né? Porque eu vou dar uma detalhada em cada um dos modelos que o Eduardo falou aí, né? No caso, o primeiro, né? O primeiro, tipo, até a ordem é cronológica, né? O Super Famicom, né? Ele veio em 1990, novembro, lá no Japão. Saída de vídeo dele de 60 Hz, sistema NTSC, né? Ele vinha com dois controles, com os botões coloridos, que nem o Lira falou, né? Meio no esquema tipo Xbox, assim. E tinha uma lenda, cara, que falava que a demanda foi tão grande pela procura desse videogame que chegou a ter rumores, cara, que a Yakuza, sabe, a máfia japonesa, tentou roubar o carregamento de Super Famicom. Eu ouvi falar isso daí também. Isso aí é uma lenda famosa. Engraçado. Isso, pô, cara, a Yakuza controlando o fluxo de console. Né? Nossa, os caras é mafioso, quer controlar tudo, né, cara? Aí a gente tem o Super Nintendo americano, que veio em agosto de 1991. Ele teve a venda um pouco mal coordenada, né? Algumas lojas já tinham estoque ele lá pelo dia 13 de agosto. E algumas não receberam estoque até novembro. A diferença é isso que vocês falaram, né? Os botões roxinhos, né, tal. E eu particularmente achava o controle do Super Nintendo mais bonito, né? Fora o controle, o modelo do console é um pouco diferente também. O americano é esse que a gente conheceu aqui, que tem aqueles dois botõezões roxos, assim. Isso aí mesmo. Que tem o eject, né? Os botões de escorregar, né? Que quebrava às vezes também. Ó, o meu nunca quebrou. Eu também não. Quebrou, mas eu só queimou, velho. Eu já vi, eu ficava doido, cara, quando o cara dá reset no videogame, que era um botão que voltava, assim, né? Isso. Ficava doido quando o cara, na hora de dar reset, em vez dele ir voltar com o dedo, ele ia e soltava o botão voltava, tá! Tá, né? Assim, voltava, né? Igual em uma mola, né? Nossa, aquilo doía na alma, cara. Nossa, aquilo dava. Quando o cara apertava o eject com toda a força do cartucho. Nossa, aquilo ali dava agonia também, cara. Ai, vem, cara, agora você... Eu achei que o Project assim dava tipo um osso no bagulho, a fita só. Mano, aquela fita. Aquela que você põe a mão na cara, assim, você não fala nada, que não perde amizade, né, velho? E os últimos cartuchos do Super Nintendo, eles eram meio pesados, né? Donkey Kong e tal, porque tinha uma bateria, né, cara? Esses aí voavam mais longe, cara. Ele era tão pesado que ele decolava também, muito mais. Tipo, ele voava mais longe, cara, que os cartuchos pirata, que era mais leve, por exemplo. Aí, ó, vem uma coisa que talvez não seja conhecida pra muita gente, mas a Europa, né, que nem eu falei, ela teve um modelo próprio de Super Nintendo, né, que juntava todas as desvantagens dos outros dois modelos, né, mais especificamente na Inglaterra, né. Ela não saiu até 2 anos depois do lançamento no Japão. A versão europeia, né, conforme o Lira também já falou, era no padrão de cor PAL-M, né. NN de navio. PAL-N, isso. Aí fizeram um estudo, cara, e viram que os jogos rodavam nessa Super Nintendo da Inglaterra 17% mais lentos que na versão NTSC, cara, que era o padrão americano e japonês. E ainda assim com borda preta em cima e embaixo da tela. É verdade, isso aí eu ouvi falar também. Zoado, hein, cara. Na Inglaterra era assim, cara. Já pensou? 17% mais lento? Será que chegou que já era lento pra caramba, velho. Super Nintendo brasileiro, ele roda PAL-M. Super Nintendo brasileiro. Ou ele emulava PAL-M, não sei. Então será que ele era mais lento? Que era PAL-M, M de Maria, né? Que era do Brasil. Eu não sei se tem diferença. É tanto que o artigo que eu consultei, ele nem falava de PAL-N ou PAL-M. Falava PAL, só P-A-L. Né? Só isso. É que só o Brasil dessa porcaria de PAL-M. Então, aí veio o SNES 101, que seria já o modelo Slim aí que é o Júnior, né? Ele chamou Júnior, né? Isso. Isso, os botões em cima deles são redondos, né? Eles manteram o padrão de cor do Super Nintendo americano. Não tem mais a saída RF, né? Pra quem sabe, RF, né? Era aquela conexão que você... Era a interface do videogame na antena da sua TV, né? O do Super Nintendo que eu tinha, esse adaptador RF, a saída dele era tipo de TV a cabo, tanto que eu ligava na conexão coaxial da TV a cabo do Super Nintendo, né? E assim, ele tinha um chaveamento automático, se não me engano, cara. Quando você ligava o Super Nintendo, ele chaveava com o Super Nintendo. Eu não lembro de ter nenhum botão seletor nele. Nossa. Eu não me lembro, cara. E aí, essas versões, esse chaveador RF vinha nas versões anteriores. Nessa versão Slim, né? Eles trocaram pro Multi-Out, que é o mesmo do Nintendo 64 e do GameCube aí, que o Eduardo tem. Tanto que eu usava o meu RF do Nintendo 64 no Super Nintendo, até ele morrer, velho. Só pra quem não sabe, aí, o RF é aquela caixinha TV computer que ficava atrás da televisão lá, pendurada no lugar da antena da TV, né? O equivalente. Uma porcaria, né, velho, também. Equivalente. E aquilo ali dá um câncer do caramba, hein, cara? Tenho certeza. Certeza, né, mano? Vocês lembram? Eu não sei se isso vocês viram, isso chegou a acontecer com vocês. Essas caixinhas, o sinal dela era tão forte que se tiver uma TV próxima, assim, moscando, ela às vezes pegava o sinal do jogo, assim, no mesmo canal. Uhum. Pegava meio fraco, assim, mas dava pra você ver direitinho o jogo, assim. Agora imagina aquelas ondas eletromagnéticas passando pelo seu corpo, né, cara? Seu cérebro queimando seus neurônios, cara. Cara. Pessoal do Super Nintendo, da caixinha aí, eu só acho que eu usava aquele multi-out, viu, mano? Acho que eu não vou desenvolver esse câncer aí. Tipo, pior que eu usei essas caixinhas no Master, no Mega, no Super Nintendo. Nossa, eu tô ferrado, cara. Então, aquele teu amigo meio louco, véio, tá explicado, porque ele jogou muito videogame, cara. E não foi por causa do videogame em si, foi por causa desse negócio bombardeando o cérebro dele. Nossa, coitado dele, hein? Agora, o Dalton vai parar de falar, tipo, vai deixar o Eduardo falar. A gente vai falar algumas curiosidades aí. Você, nintendista, você vai ver que a Nintendo ganhou uma pilantra. A Sony era coitada e agora a Sony é pilantra também, mas tudo bem. Vamos lá, as curiosidades do Super Nintendo, fala aí, Edu. Então, essa acho que é uma das maiores curiosidades da história do videogame, cara. Que mudou completamente o rumo da história do videogame, né? No tempo do Super Nintendo, a Sega lançou o Sega CD, isso todo mundo sabe, né? A Nintendo viu a ação da Sega e falou assim, pô, a gente precisa também de um videogame de CD, né? A gente não pode ficar pra trás. E aí eles contrataram a Sony para desenvolver um projeto, né, de um videogame de CD. A Sony começou a desenvolver esse projeto, né, só que durante o desenvolvimento ela começou a querer participação nos lucros que fosse dar esse videogame, né? Dinheiro. E inclusive queria que o videogame se chamasse PlayStation. Só que a Nintendo não aceitou isso, a Nintendo sempre quis ganhar tudo sozinha, né? Arrogante, foi uma arrogância isso daí, né, velho? Ela não aceitou, o projeto acabou sendo cancelado, a Nintendo acabou não tendo um videogame de CD, só que a Sony não desistiu, né? E aí ela continuou com esse projeto de videogame de CD, e em 1994 teve o nascimento do PlayStation, né? Que acabou dominando o mercado dos games, a Nintendo deve ter uma dor na consciência até hoje por causa disso, né, cara? Nossa, isso aí tem uma história também, que a Sony Computer Entertainment, não sei o que lá, que até então era uma divisão da Sony que ganhava mó merreca, sabe? Era uma divisão podre, mano, lá na Sony. E aí eles meio que tocaram na raça esse projeto do PlayStation, sabe? Eles não tinham tanto incentivo da Sony mesmo, da cúpula da Sony. Até eles lançarem o primeiro PlayStation, a Sony não acreditava muito não também. Eles eram meio que de pirraça, né? Você falou, vamos mostrar pra Nintendo aí que essa porcaria. Sim, com certeza. Inclusive a Nintendo, ela foi a público e falou que ela tava desenvolvendo um aparelho de CD pro Nintendo com a Philips, sendo que tava sendo desenvolvido com a Sony, né? Só pra poder falar assim, ó, a gente não tem nada desses caras. E eles romperam relações de vez e viraram concorrentes. A Sony Computer Entertainment agradece, hein, cara? São milionários agora. E aí a gente ia ter um Super Nintendo CD, né, cara? Que era o Ultra 64 CD, né, velho? Exatamente. Mas você vê, é engraçado como a Nintendo tomou o caminho oposto, né, cara? Acho que ela não usou mais CD por raiva, né? Não, não é, eu acho que ela ficou com tanta raiva, falou assim, não, vamos lançar um videogame de 64 bits sem CD, coisa nenhuma. A gente vai ver que vai provar que dá pra fazer sem essa merda aí. Exatamente. Mas é, velho, vai chegar uma época que o videogame vai ser pendrive, sabe? Os caras vão ligar o pendrive e o Nintendo 64 vai ser lembrado nesse dia aí. E outra curiosidade legal também do Super Nintendo é que a Nintendo ela travou muitas batalhas judiciais por causa de direitos de jogos, briga na justiça por vários motivos. E uma delas foi contra o lançamento do Game Genie, né? Que o Dalton deve ter usado muito Game Genie pra terminar os jogos, certeza, né? Com certeza. Que é isso. Eu usei no Nintendinho porque um amigo meu ele tinha um videogame que chamava Genie Con, cara. Que já era um Nintendinho da Gradiente com um Game Genie embutido. Nossa, videogame na pegada esse daí. Nossa. Na pegada do cheater, cara. O videogame mais cheater do mundo, cara. Genie Con. Pra quem não sabe o que é o Game Genie, é um aparelho que você encaixava junto com a fita, ele permitia você inserir alguns códigos que liberava macetes nos jogos, vidas extras, seu personagem começa a voar, várias coisas. Tudo que ele fazia era causar um glitch no jogo. Exatamente. É. O Dalton sempre jogava vida ilimitada, sangue infinito, tudo infinito, né, velho? Cara do Dalton. Ah, né, é muito meio sem futuro isso daí, mas eu vou guardar essa ofensa porque eu sou um gamer superior, cara. E aí, seguindo isso, a Nintendo, a briga dela era porque o Game Genie não fosse comercializado mais. A Nintendo ela não queria que o Game Genie fosse comercializado. E, só que ela acabou perdendo a batalha judicial. E aí reza a lenda que a Nintendo começou a lançar alguns jogos, como por exemplo o Final Fantasy 3 e o Chrono Trigger, que se você colocasse o jogo encaixado com o Game Genie, o jogo poderia parar de funcionar, cara. Baneiro isso daí, hein, cara. O tempo pra desenvolver essa tecnologia aí dava pra ter feito outro jogo, né? Então, exatamente. Mas a Nintendo é assim, né, cara? Quando eles entram numa briga, eles levam a sério. Você viu, né? A Nintendo começou, tipo, meio heróica, né, cara? Ajudando o Japão a se desenvolver, criar mais pessoas no país, jogos legais. Aí depois eles viraram o maior vilão, cara. Nintendo é vilã agora. Eles iam até o final, né, do que eles se metiam, mesmo que não fosse ser tão vantajoso pra eles, né. E aí uma última curiosidade da minha parte aí, é uma coisa que eu sempre falo, hein, cara. Eu acho que a Capcom, os japoneses, os caras gostam mais do Guile, cara. O Guile é o queridinho do Street Fighter. Tem um comercial de TV japonês do Street Fighter 2 Turbo, aí quem aparece no comercial lutando é o Guile contra o Bison, ao invés do Ryu. Por que isso, cara? Puta, o Guile é mó sem graça, cara. É mó mané, né, cara? Pra trás, pra frente, segura pra trás e... Ó, eu já falei isso no podcast anterior do Street Fighter. Quem que aparece no filme é o Guile. No anime, quem que dá um pau no Ryu e no Ken é o Guile. Aí agora no comercial do Street Fighter 2 Turbo japonês aparece o Guile. Não, tem alguma coisa errada, cara. Tipo, complicado mesmo. Os japoneses respeitam a América, né, cara? Deus salve a América. Eu vou colocar o link aí no post pra vocês darem uma olhada no comercial, que é um pouco engraçado também esse comercial aí. Talvez porque o Guile fosse um cara... Você vê que tanto o Guile quanto o Ryu eram uns caras meio sem propósito, né, cara? Porque o Ryu, vagabundo andarilho. O Guile, vingança. Que tipo, e aí, sabe? Não tem nenhum cara, estou lutando pela justiça. Pela liberdade, né? Zon na cadeia. Não, o que é isso? É Chun-Li, cara, sabe? Essa galera da justiça aí, né? Não o Ryu ou o Guile. Enfim. Então, vale ver o podcast de Street Fighter aí. Chega de falar de Street Fighter, né? Chega de falar de Street Fighter, pelo amor de Deus. E agora, vamos às curiosidades do Dalton. Dalton tem várias curiosidades também. Fala aí, Dalton. Só rapidamente, são mais curiosidades técnicas, né? De questão de encaixe, etc. E proteção. O Dalton quer ser um gamer técnico agora, né, velho? Ele não tem muitos jogos e ele quer saber todas as informações técnicas. Tipo, tal tela teve 10 polígonos e a frequência lá era 10 frames por segundo. Não é, cara, é que assim, né, durante o trabalho de pesquisa que a gente faz pra cada cast, né, a gente fica vários dias pesquisando informações pra gente trazer aos nossos ouvintes aí, né, e pesquisando fontes e pra garantir que a gente tá falando coisas que façam sentido, etc, né. Eu descobri bastante coisa ainda referente até às tentativas que a Nintendo que tentava fazia pra travar, piratear, ou então de que você jogasse jogos de outros países, outras regiões, videogames não correspondentes, né? Uma dessas travas regionais que chama, né, era tentar uma trava com chip, a sigla dela era CIC, né? o SICK do cartucho tinha que bater com o do videogame. Caso não batesse, o jogo não entrava e a tela entrava uma tela preta. Assim. Eu nunca vi isso daí. Aí depois o SICK passou a se chamar CPF, né, cara? É, o CPF do Eduardo tem um CPF de também, sim. Olha, o Eduardo lembrou do SICK, cara, o Eduardo. Nossa, tem gente que nem sabe que é SICK, velho. Não, se não sabe, vai pesquisar, não vou explicar isso. E a SICK, velho, se alguém sabe, velho. Ninguém sabe. Mas tudo bem, velho, Eduardo, continua aí. Assim, ó, os últimos jogos que saíram pro Super Nintendo, eles tinham um código para detectar a frequência do processador de vídeo. Nos processadores, nos consoles PAL, né, principal aí da vida, esse processador opera a 50 Hz e nos NTSC a 60 Hz. Aí, baseado nessa comparação, era possível você saber se era possível o videogame saber se estava tentando rodar um jogo que não era para aquele console, entendeu? Nossa, cara. E aí ele exibia uma frase na tela: "This game pack is not designed for your Super Famicom or Super NES", né? Tipo, esse cartucho não foi feito pro seu Super Famicom ou pro seu Super Nintendo. Esse daí foi uma resposta da Nintendo contra a difusão dos adaptadores, né, que você tinha de um console pro outro. Eu conheço aquele Kaizar Plus, esse foi o único que eu vi. E, aliás, todo mundo que eu conhecia só tinha desse, assim, tava escrito Kaizar Plus bem na borda, assim. Esse adaptador pra jogar jogos americanos ou no japonês e vice-versa, né? É, exatamente. Era mais fácil cortar a trava do que jogar essa porcaria aí, velho. Então, mas assim, com essa trava, independente do adaptador, não tinha como você alterar esse negócio no videogame, então seria uma trava infalível, né? Então, mas assim, felizmente poucos jogos têm essa proteção, né? Mentira, Dalton. Assim, vários jogos deveriam ter essa proteção, só quando eles eram pirateados, eles já removiam essa trava aí, certeza. Então, eu já não sei, né? As últimas versões do console, eles vinham com uma tensão de saída no slot um pouco menor, que era pra tentar barrar um pouco as unidades de cópia de cartucho, que usavam energia do próprio videogame pra funcionar. Nossa! Isso nossa, é sério, que gato, hein, cara, isso daí, ó. Mas nunca se ouviu falar de um caso que alguém tenha sido impedido de copiar um jogo. É, pior é que é, nunca vi um jogo que não tivesse pirata. Outra coisa também, né? A Nintendo, ela costumava inserir chips adicionais nos cartuchos para ajudar o console a gerar gráficos melhores. O primeiro exemplo é o que chama DSP, que é o Digital Signal Processor. Ele foi usado para colocar efeitos 3D mais realistas, que seria no Pilot Wings e no Super Mario Kart. A gente tá falando de efeito 3D não poligonal, tá? Não é só porque é 3D, é poligonal. Tanto que você pode ver o Mario Kart, né? Você vê que você tem um pouco aquela impressão de pista 3D assim, mas você vê que é tudo sprite 2D, né? Os bonequinhos, os carrinhos assim, você vê que eles não têm. Eles não têm Você vê que eles são um parece papel, assim. É que nem você jogar jogo de primeira pessoa antigo, cara. Você andava em volta do cara morto, assim, ele ficava virando pra você. Só tinha um ângulo de visão, né? E esse era o DSP. Só que aí, eles também lançaram um chip chamado Super FX, né? Famoso chip FX, né? Super FX. Foi colocado no jogo, no primeiro jogo era o Star Fox, né? Olha, navinha de papel, cara. Navinha de papel, cara. Imagina o Super Nintendo gerar uns gráficos daquele, o que ele precisava fazer, cara. Então, eu lembro que vinha uma etiqueta, não sei se vocês lembram, assim, Super FX, assim, tudo modernoso, assim, né? Modernoso. No rótulo do na etiqueta do jogo, assim. E ainda saiu o Super FX 2, que colocaram no Doom, no Dirt Tracks FX. Dirt Tracks FX é um jogo de carrinho, cara, que os carrinhos, na verdade, são tipo uns caminhãozinhos que tem olhos. Esse é o Stunt Race FX, o Dirt Tracks FX é um outro jogo. Enfim, jogos que tinham FX no final, com exceção do Doom, usaram esse Super FX 2 aí. E ainda teve o chip C4, desenhado por quem? Pela nossa famosa Capcom. Eba! Feito para aquele efeito de transparência no Mega Man X2 e X3. Eu nunca reparei, eu só sei que era um jogo que tinha bons gráficos, essa lembrança que eu tenho. Agora, reparar nos efeitos de transparência, eu nunca me atentei a esse detalhe. Tô bom, hein, cara? E aí, Edu, tem algum comentário sobre os efeitos de transparência do Mega Man? Não, é muito chip, né, cara? Não, é chip demais. Mano, chip agora é só do celular, cara. chip de cartão. Cartão de crédito tem chip, celular tem chip. Então, você vê que não era uma coisa que pelo menos eu via no Mega Drive ser feito, né? Acho que dentro do Mega Drive já deveria ter, ele já dá um jeito. Não, mas o Mega Drive fez isso também, né? Você vê que a história se repete pros videogames. Uma copia a outra, né? O Mega Drive tinha o chip também de. Que ele usou, que ele usou tanto no, naquele jogo, o Virtual Racing, né? E em outros jogos. Ah, é verdade. É. E a gente, outro nome esse tipo. É, não lembro o nome, mas inclusive a gente comentou no podcast de Mega Drive, né? Tá lá. E agora, o Du vai falar algumas personalidades. O Du gosta de falar de pessoas, né, cara? Ele gosta de revelar, assim, quem está por trás das coisas aí. Então, personalidade acho que mais famosa, né? Ele é o Shigeru Miyamoto, né? Ele foi o cara que criou tanto o Mario quanto o Zelda, dentre outros jogos. Vou até colocar o link aí no post do Wikipedia falando sobre o Shigeru Miyamoto, que tem todos os jogos que ele criou lá, né? E acho que esse é o cara mais foda da Nintendo, né? Que levou a Nintendo até onde ela tá hoje, né? E quem segura a bronca até hoje, né? Porque os jogos da Nintendo que fazem muito sucesso não são os jogos do Mario, Zelda, são esses jogos ainda. É, e tem também o Koji Kondo, né? Porque se alguém criou o Mario e o Zelda, alguém criou a trilha sonora do Mario e do Zelda e foi o Koji Kondo. Esse cara bem famoso também, vou colocar também o link no post. Bem famoso, hein? Muito famoso. Então, mas a música do Mario todo mundo conhece, né? Opa! Até o Dalton, velho. Oh, joguei muito Mario, cara. E tem o Satoru Iwata também, que é o atual presidente da Nintendo, né? Esse aí todo mundo deve ver ele na E3 aí, de vez em quando. Aí. Mas esse aí não faz nada, só é presidente, né? Como assim? É tipo que nem o presidente do Brasil, né? Só tá lá, não faz nada. É só representativo, né? Ah, que beleza, hein? Não queira ser presidente de nada, né? Que só vai representar alguma coisa. Enfim, vamos lá. Os acessórios do Super Nintendo. Super Nintendo teve vários acessórios, né, cara? Teve vários, eu não tive nenhum. Enfim, o Du vai falar que não sabe de nada. Mas aí, o Dalton sabe todos os acessórios. Fala aí, Dalton. Então, um inclusive que eu usei, cara, eu lembro que uma vez quando eu era um garoto voltando da escola, indo no mercado com meu pai, ele falou assim, ó, filho, eu vou fazer umas compras ali. Se quiser que ele deve ficar olhando no videogame, ele pode ficar, é rapidinho. Aí tinha um cara da Nintendo jogando Super Nintendo, cara. Ele tava com a bazuca do Super Nintendo. Era Super Scope. É a Cosmic Buca, né, cara? Nossa, velho, dos Flashmans, velho. É, parecia, cara. Cara, era uma bazuca mesmo. Você apoiava ela no ombro, assim. Ela tinha um caixa, assim, com milhares de botões pra tudo que é lado. Eu nunca vi essa bazuca de perto. Só vi na caixa do Super Nintendo. Nossa, eu tinha uma vontade do caramba. O cara tava lá jogando, aí ele falou, ah, joga aí um pouco também, né? E assim, você vê que ao contrário das famigeradas Light Guns, né, que era aquelas armas com detecção de luz, que tinha que tanto o Nintendinho quanto o Master System tinham, né, essa usava um sensor que você colocava em cima da TV, assim, meio a lá o Nintendo Wii, assim, né. Não, meio a lá Kinect, né, velho. Não, mas era um sensor pequeno, assim, cara, era um negócio até impressionante, assim, de se ver. Usava 6 pilhas, a bazuca era wireless, não tinha fio. Usava 6 pilhas. Só que nossa, assim, cara. Nossa, velho, 6 pilhas. 6 pilhas pequenas, 6 pilhas pequenas. Nossa, ah, grande, né, hein, cara. Mas, meu, essas pilhas eram sugadas muito rápido, assim. Acho que. O pior é que você ficava com 6 pilhas, que. Sabe, não é que nem você botar pilha num relógio, que até a última vida da. O último resquício de tensão da pilha você pode usar pra movimentar o relógio. Não, era. A pilha ficava um pouquinho velha e já não dava pra usar. Nossa. Tanto que se você pegasse essa pilha e colocasse no controle remoto da sua casa, ele ia funcionar uns 10 anos ainda, assim. Ela tinha uma cartilha pra tudo que é lado, mas tipo fora no topo. Ele funcionava bem tela plana, cara. Tanto que. E outro, pra você jogar, você tinha que estar perfeitamente alinhado com a TV. Se você tivesse um pouco inclinado, cara. Mesmo que você estivesse mirando no mesmo lugar, assim, você tirasse várias vezes, você via tiro saindo pra tudo que é lado, assim, menos pra onde você tava mirando, né? Então, era um acessório inteiro bonito, porém não era tão eficiente quanto parecia, assim. Fora que não tinha muitos jogos. Que beleza, né? Ah, agora eu vou falar do adaptador aqui, do SNES Multitap, né? Que é o Multitap, que você coloca vários controles, cara. Esse eu vi, hein? É, que era um adaptador pra você colocar 4 controles, daí dava pra jogar vários jogos. Inclusive o International Superstar Soccer Deluxe e o Bomberman. O Maiden em 97, NBA Live 97. Era legalzinho esse tracinho aí, viu? Só que no, no... Por exemplo, eu lembro mais do International e do Bomberman. Do Bomberman funcionava muito bem, cara, esse esquema aí. Do International era meio zoado. Você jogava, tipo, duas pessoas em cada time. Um ficava com uma estrelinha, outro ficava com um negócio redondinho. E era, né, uma bagunça do cacete. Bagunça maldita. E sempre você, você jogava com os fominha, né, cara? E pelo menos o Bomberman era cada um por si, né, cara? Então você conseguia lá jogar suas bombinhas, era bem, bem legal, cara. Lembro da locadora, isso daí. O pessoal se matava, cara. Eu também, cara. E até tinha um jogo, cara, que usava esse multitap, que era o Senhor dos Anéis, cara. Sim, saiu um jogo do Senhor dos Anéis para o Super Nintendo, cara. Que absurdo, não? Pois é. Toda essa história que a gente conhece no filme aí, no livro, cara, ela já existiu no Super Nintendo. Óbvio que os livros são anteriores aí ao Super Nintendo, né? Muito anteriores. Mas que só vieram se tornar conhecidos até em tempos do filme. Meio que recentes, né, cara? Por causa do filme também, etc, né? E era, o jogo era tão grande que era o volume 1. Tá? Volume 1, mas o Super Nintendo nunca viu o volume 2, só o PC, entendeu? Que beleza, hein? E tinha também o Nintendo Mouse, cara. Quem se lembra aí do Mario Paint? Eu lembro. Mario Paint, era legal. Mario Paint, cara, e que era compatível com outros jogos também, que seria o Jurassic Park, que era um adventure. Civilization, que eu acho que era meio estratégia. Tinha um jogo do AD&D, Eye of Beholder também. É que famoso, usava esse jogo no meio do PC, hein? O Eye, sim, Eye of Beholder. É, aliás, foi precursor de uma série aí de outros RPGs, né, etc. E no Mario Paint, quem não lembra, dava pra fazer música também. Né? Eu lembro disso aí. Era o que eu mais gostava, era fazer música nesse jogo. Aí. É, hoje em dia tem cara pegando, tipo, Bohemian Rhapsody tocando no Mario Paint, assim. Não, tem várias músicas recentes, cara, que tá tocando nesse Mario Paint, cara. O pessoal é meio xarope também, né? É verdade. E a gente tinha também o Super Game Boy, né? Que era pra você conseguir jogar os jogos do Game Boy na TV, né? Colocando eles no Super Nintendo. É, que bosta isso, né? Zoado, né, cara? Que a resolução do Game Boy, tipo, não, porque, era infinitamente menor. Tá? Não, e outra, né, cara? Pô, você tem um Game Boy porque você quer jogar um jogo portátil, né, cara? Aí você vai meter o negócio na TV, velho. Não, tanto jogo bom, tanto, né, cara? Tanto bom pra você jogar na TV no Super Nintendo, aí você vai pegar um jogo de Game Boy, que é um portátil, né? Que, digo assim, de passagem, que os primeiros eram meio grandes, também usava 6 pilhas também, né, cara? Mas tudo bem, vai. E vai meter na TV, mas tudo bem, né? É que nem hoje em dia o pessoal coloca PSP na TV. É, mas alguém devia usar isso daí, né? Charopada, velho. Ah, uma charopagem isso daí, velho, pelo amor de Deus, velho. O próximo acessório aí, raríssimo, né, sei lá, tipo, deve ter uns 10 no mundo, sendo que 5 estão na conta. Os Illuminati. Illuminati. É o Nintendo Satellite View, ele saiu somente no Japão. Ele permitia você se conectar num canal via satélite, cara. Nossa. Que disponibilizado era mais um lance que envolvia uma provedora de serviço do que a Nintendo em si, né? Mas assim, não se tem muitos detalhes a respeito, mas vocês podiam baixar jogos em horários específicos e você tinha um cartucho especial pra gravar esses jogos que você baixava, cara. Aí tem até uns exemplos de jogo aqui, que foi o BSF0 e o Exit Bike BS também. Ele tinha esse prefixo BS antes, né? Era BS Exit Bike, na verdade. E esse esquema aí de horários específicos era por causa do satélite, né? Porque, mano, o satélite deve ser. Ele tá se movendo na órbita. E como só deveria ter um satélite, aí essa aí que é a questão do horário. Que ele, nossa, passava, mano, pelo horário. É bem capaz de ser de por causa da rotação. Porque agora a gente tem, tipo, vários outros satélites, né? E tem satélite que fica parado, e tem satélite que fica. Que ele se movimenta junto com. Tipo, ele fica parado, por exemplo, voltando só pro Brasil, sabe? Ele faz a rotação então, junto com a junto, Terra, né? Isso. A Terra. E antigamente, não, ele rodava junto com a Terra também, ele tinha uma órbita dele, sabe? Não, zoado. Acho que era isso daí que acontecia. Não, faz sentido, cara. Imagina, se disponibilizar um serviço via satélite, isso em 1900 e nada, cara. Toda hora, vai, mano. Doideira, né, cara? Aí, outro acessório que tinha, né, tanto pro Super Nintendo quanto pro Genesis, era um que chamava X-Band. Que parecia. Ele aparecia um adaptador que ia antes do cartucho na hora de você encaixar, assim. Parecia um adaptador, assim, como se fosse o tal do Kaiser Plus que eu falei antes lá. Só que ele tinha uma saída por uma linha telefônica. Então o que ele fazia? Ele fazia a conexão da dial-up, é uma rede que lembrava muito de longe a Live ou a PSN. né? Ele funcionou até o dia 30 de abril e dava pra tirar uns contra fácil no Super Street Fighter, assim, sem lag, cara. Ah, esse é exemplo do que tinha o Mega Net lá, né? Do Mega Drive, né? Mais ou menos isso, né? Então, acho que o Mega Net era uma rede proprietária, né? Isso. Simplesmente você pagava uma, acho que parece que $9.90 por mês. Você tinha, tipo, acesso a uma rede até complexa, tinha até um sistema de e-mail, assim, né, que dava pra você usar. E assim, o problema é que, assim, por que que parou? Por causa de que era muito difícil os caras manterem, né? Porque cada jogo que eles lançavam com a. Que falavam, esse jogo aqui é compatível com o X-Men, né? Que eles falavam, eles tinham que fazer engenharia reversa no jogo. Pra fazer funcionar naquilo lá, não era tão simples quanto parecia, sei lá, só porque o jogo tem verso, não dá pra jogar de dois, que era colocar no X-Tang lá e correr com o abraço. Tinha que debugar o jogo, né? Tinha que debugar o jogo, ver como é que era feito e tal. Aí começou a criar resistência por parte das fabricantes, né, tal. E você vê que era um serviço que era bem intencionado, mas não tinha como se manter, né? Dado X-Cat, né, velho? Né? Total, cara. Não dá pra se manter um negócio que. Cara, tinha muita gigante contra envolvida, né? Então, o sistema teve seu fim heróico em 1997. Parabéns aí, no 1997 nem internet eu tinha. Né? Enfim, né? Aí em 97 todos eram garotos de locadora, né? Agora a gente vai falar de alguns jogos, só alguns jogos, né, cara? Eu sei que todo mundo vai falar, nossa, vocês esqueceram de falar do jogo blá blá blá, do jogo desse, porque esse aqui era épico, que esse aqui não sei o que lá. Sempre, né? A gente vai falar dos jogos que a gente lembrou aqui, já era. Acabou. Isso aí. Primeiro jogo da lista é um jogo que ninguém jogou, cara. Esse jogo aqui é muito esquecido. Super Mario World, mano. Nossa. Ô, louco. Esquecido, né, cara? Esse jogo nossa, aí. Muito bom, cara. Não, vamos ver, vamos deixar o Du falar aí do Super Mario World, suas lembranças do Super Mario World. Cara, esse é muito marcante, né? Tipo, trilha sonora foda, tipo, os gráficos foda. Assim, o que a gente, eu não sei se vocês jogaram no NES o Super Mario Bros. 3. Aquilo ali era, quando eu joguei Super Mario Bros. 3, eu falei, nossa, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, não pode ter nada melhor que isso. Aí vem, pá, Super Mario World, melhor ainda. De novas mecânicas, novos itens, né, que o Mario podia pegar. Esse jogo foi muito foda, marcou muito a época do Super Nintendo. E vinha com console, né? Tinha umas versões que vinha com o Super Mario World, né? Inclusive. O meu mesmo veio com o Super Mario World, né, cara? O primeiro jogo que eu joguei no Super Nintendo. Você vê, né, cara? Tipo, o videogame já vinha com um puta jogão, né, cara? Boa época, assim. Era um jogo muito. Lá pelo fim ele começava a ficar meio difícil, né? A dificuldade dele era crescente, não era absurda, né? Até a curva de dificuldade era razoável, assim. Porque assim, a gente tava uma curva de aprendizagem, né? Que você começava com. Você tinha que liberar lá as coisinhas. Ele te ensinando conforme você ia passando de tela, né? O jogo. E ele é o primeiro que dá pra montar no Yoshi, né? É verdade. No Super Mario Bros. 3, não, aliás, não tem o Yoshi, né? O Yoshi apareceu no Super Mario World. Caso que ele estava. Ah, Yoshi Island. Então, tudo bem, eu continuei Dalton. Então, esse é um jogo que eu posso bater no peito e dizer, põe efeito de eco aí, eu terminei 100% nesse. Batendo no peito pra falar isso aí, cara. Fechei com aquelas fases, lembra daquelas fases especial, cara? Especiais. Que era aquela estrela, né? O mapa, e eram as fases mais difíceis do jogo. Ah, mais facinho também esse jogo, né? Não, E você tinha que terminar essas fases especiais do jeito certo pra você poder linkar o caminho com a próxima fase especial. Entendeu? É verdade. E aí, dessa forma, você ativando várias warp zones que, se você fosse muito fundão, você usava, né? Porque, puto, o jogo é bom, você vai querer pular as fases. Pô, dá vontade de jogar todas as fases, né? O jogo é bom, então. E tinha os Yoshis lá, três cores diferentes de Yoshi, o verde que não fazia nada, o azul que, se você pegasse qualquer cor de casca, ele voava, o vermelho que cuspia fogo também. Tinha a capa, que era muito legal, né? Um exemplo do Mario 3 que o Eduardo falou, que virava um raccoon, né? No Mario 3 você tinha uma cauda, né? O Mario saía voando da. Ele levava um pouquinho, né? Voava mesmo. No Mario 3, se você desse a corrida e saísse apertando, ele dava uma voada, né? Agora, a capa no Super Mario World era uma planada, né, cara? Lembra? Mas você conseguia pegar a altura também. Conseguia. De vez em quando você fazia tipo um balãozinho com a capa. Tinha que pegar uma velô, né? Aí pulava no abismo, aí dava um toque pra baixo ou pro lado, não lembro direito. Aí ele dava aquelas subidas. Só um adendo ao Dalton aí, cara, tinha o Yoshi amarelo também. Ah, é, que ele toda vez que ele pisava, ele dava uma assim. E, cara, os efeitos sonoros, cara, eu queria chamar a atenção pra um... Não sei se você lembra da fase da caverna desse Mario, cara. E, tipo, tem eco, cara. Toda vez que você pegava uma moeda ou um item, você escutava um eco, assim. Não, né? É verdade. Muito... Você nunca tinha visto aqui em jogo nenhum, né? E, inclusive, nesse Mario, chegaram a fazer umas fases... chegaram tipo a fazer engenharia reversa nesse jogo e fazer fases ultra difíceis desse jogo, e eles jogam essas fases, né, e gravam assim. Depois até vou postar o link de um cara jogando uma dessas. Vão ver que é algo que que usa alguns glitches e falhas do jogo pra fazer o cara passar essas fases impossíveis, assim. Você vê que também é um negócio que é assistido por ferramenta, né, mas é uma forma que eu nunca tinha visto alguém jogar Mario, cara. Depois eu vou postar o link pra vocês. Nossa, Dalton contou uma história aí, né? Muito bem, Dalton. Pelo menos o Dalton fechou esse jogo, né? Que beleza, com as fases especiais, cara. Acabou também. Não, mas depois... Calma aí, vamos ver se o Dalton terminou mesmo. Depois que você terminou todas as fases especiais, o que acontecia, Dalton? Todas as fases especiais, na última fase aparecia You are a special player, escrito em moedas, assim, cara. Não, beleza. E depois voltava pra primeira fase. O que acontecia na primeira fase? Ah, cara, não lembro. Olha, Dalton não terminou, hein? Todos os cascos das tartarugas ficaram com a cara do Mario, velho. Nossa, eu não lembro mesmo disso aí. Também não lembro disso aí, não, cara. Vocês estão de brincadeira, hein? Eu terminei também, mas não lembro. Nossa, vocês também. Mas tem que acho que depois que eu terminei também eu não joguei de novo, sei lá. Mas esse jogo era bem legal mesmo, pelo amor de Deus. Vamos pro próximo. Vamos lá. Super Castlevania 4. O Dalton que gosta do Castlevania, né? Deixa o Dalton falar do Castlevania, que tem várias desgraças na vida dele, cara, do Castlevania. Deixa ele falar, Não, Castlevania, cara, puta jogo. Esse daqui é um dos que eu mais gostei do Super Nintendo. Não tem como eu falar pouco desse jogo. E assim, cara, é o que eu falo. O que faz o jogo ser bom? Gráfico, sim. História, sim. Mas tem um aspecto fundamental que a maior parte das pessoas esquecia, principalmente nesses jogos antigos, que era o controle. Que era o quão bem o personagem respondia aos comandos que você dava via gamepad, entendeu? Então Super Castlevania pra mim é um jogo bom, porque ele basicamente ele tinha um ótimo controle do personagem, cara. Você podia bater com o seu chicote em qualquer direção, cara. Eram 8 direções de chicotada que você podia dar pulando, agachado, de qualquer forma. Então era muito legal isso aí. Não sei se vocês lembram, vocês jogaram Super Castlevania 4? Sim. Eu joguei. Mas não joguei tanto assim, cara. Devo ter jogado, terminado, nem lembro se terminou. Ou você vê que alguns jogos marcam mais do que outros, não tem? Cara. Exatamente. Tem gráficos que tem uma atenção aos detalhes, né? Tipo, tanto que tinha backgrounds muito bem elaborados. Tinha um que o fundo até girava, você tava dando a impressão que você tava numa sala cilíndrica, assim, era uma viagem. Cara. E assim, a dificuldade do jogo era baseada no desafio dos inimigos mesmo, não era uma dificuldade baseado em controle ruim ou quando era fácil de se morrer. Era um jogo justo, assim, com você, entendeu? Ele... Jogo justo, mano? Oh, isso aqui já bate. Opa, proibido falar disso aí. Enfim, você vê que era um jogo que ele não te sacaneava, cara, entendeu? Ah, esse jogo aqui vai ser difícil porque eu vou ferrar com o controle. Não, o Castlevania não era assim, cara, no Super Nintendo, né? Você tem todas as ferramentas que você precisa, você só tem que saber jogar, entendeu? Uhum. E ainda teve mais um Castlevania pra Super Nintendo, que era o Castlevania X, que também não foi tão bem quanto esse Super Castlevania 4. Que triste, né? Acho que o Super Castlevania 4 acho que é o mais fodão, né? Acho que do Super Nintendo. Pelo menos na minha opinião. Super Nintendo, sim, cara. E melhor que ele, só o Symphony of the Night. Exatamente. Mas aí já de PlayStation aí é outra história. É outra pilantragem, né, cara? Vamos lá falar da série Top Gear 1, 2, 3, 3000. Quem jogou isso aí daí, cara? Oh, eu joguei um, Top Gear. Joguei todos. Lendário também, né, esse jogo. Vocês me falam desse jogo aí. Incrível, cara. Cara, eu acho que é o melhor jogo de corrida da geração 16-bits. Ah, é muito exatamente, foda, cara. Jogo até bem arcade, né, cara? Não era bem muito simulação. Oh, mas assim, o Top Gear... O 1, cara, eu acho ele meio zoado, cara. O 2 é bom e o 3 é ótimo, né, velho? 3000, né? Eu gostava muito do Outrun também, do Mega Drive, mas o Top Gear matava a pau, cara. Era o melhor. Dica no Top Gear 1. Peguem um carro branquinho, cara. Vai ganhar. Era 4 carros pra escolher, lembra, cara? Aham. Uhum. Top Gear, sei lá, 4 ou 6. Né? Eu lembro que eu joguei no cartucho do meu primo, que tinha até os Top Gear em cartucho. Caramba, isso aí era pirataria da Bronx, cara. Com certeza o jogo não devia ter final, tá ligado? Alguma coisa não tinha. Alguma apresentação, alguma coisa não tinha. Isso aqui só não tinha 3000, porque o 3000 tem uma bateria a mais, né? É um esquema ninja, né? O 3000. Sério, cara? É. O 3000 era aquele que o carro abastecia no chão, cara. Tinha que passar na parte vermelha pra abastecer e na azul pra fazer reparos, né? Isso. E o cartucho, tanto que o 3000, o Top Gear 3000 e o Super, o Street Fighter Alpha lá, Street Fighter 02 do Super Nintendo, foram hackeados, tipo, vai, recentemente, faz uns 5 anos, 10 anos, né? Não, 5 anos, é recente, né, tão antigo. Recentemente, uns 10 anos, né? Você percebe, não, mano. Você percebe quando o cara tá ficando velho, quando ele fala que as coisas recentes já tem mais de 10 anos, tá ligado? Não, quando ele vê que aquela galera que ele acha que assim, nasceu em 1990, ele vê que essa galera tá tudo mal de idade já, cara. Já, velho, puta que triste, né? O Dalton pega as minas aí dos 90, enfim. Enfim, mas eu tô falando, é recente a emulação desses cartuchos aí, porque eles tinham um bagulho especial neles que era muito difícil hackear, hackear recentes, né? E aí o Top Gear 3000 tá nessa onda aí também, né? Tá, e o Street Fighter também. Perfeito. E vamos lá. Continuando, Final Fantasy, série do 4 ao 6, né? É, porque os anteriores são do NES, né? Aí no Super NES é do 4 ao 6. Mas o que eu mais joguei foi o 5. Eles não eram Super Final Fantasy. É, então, tinha que ser, né? Super Final Fantasy. Mas o que eu mais joguei foi o 5, cara. Que fez muito sucesso o 5, assim. E é aquela fórmula de RPG... Cansativa, né? Eu não acho, cara. Eu acho que é a melhor fórmula que tem. Tanto que eu gosto do Final Fantasy XIII hoje, porque ainda mantém a mesma fórmula. É repetido até hoje, né, cara? A mesma forma. Aquele RPG por turno, que você vai comprando arma, vai melhorando seu personagem, vai ganhando experiência. É perfeito. Tem status de personagem, etc. Eu jogo esse Final Fantasy no PSP, no 4 e 5. Mais bonitinho, né? Tá remodelado e tanto. E vamos falar do jogo. Nosso jogo aqui foi aclamado pela crítica, né, velho? Esse é demais, né? Esse jogo, jogo é demais, cara. Super Metroid, mano. Nossa, esse jogo é demais, cara. Muito foda. Tipo, cara, eu lembro até hoje, tipo, você chega na última fase na Mother Brain lá e começa a tocar uma música mó desesperadora, assim. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. E você já fica desesperado e você perde todo o sangue. Se você não tiver pegado todas as cápsulas de energia, você não consegue passar nem a pau, tá ligado? Aí, uma coisa que eu acho engraçada do Super Metroid, eu sempre me senti culpado porque na última fase, dá pra você, quando tá explodindo tudo, você tem que sair fora. Dá pra você ir por um outro caminho lá e salvar uns aliens do planeta que tem lá. Tipo, você abre uma porta pra eles fugirem. E eu não fiz isso, tá ligado? Quando eu terminei. Velho, eu não só não fiz isso, como falei, ah, galera, se ferra aí, cara. Eu não falo outra coisa. Eu me sinto culpado até hoje, cara. Tipo, é um trauma. Eu preciso jogar Super Metroid de novo e salvar esses bichos aí, cara. Pô, pior que a gente chegava lá na nave, velho, com 5 horas de antecedência. Dava pra salvar metade do mundo, cara. É, então... Ficava, ia direto pra nave, uma sacanagem. Eu lembro que nesse jogo até, durante a demo do jogo, parecia uma que o computador, o CPU ia jogando, só pra demonstrar, né? Tinha uma hora lá que a Sam usaram lá, que é a heroína do jogo, né? Pra quem não sabe, o Super Metroid é uma mulher, né? Oh. Acho que sabe, os caras têm febrão, velho. Ô, Dalton, você acha que os caras não sabem? Só tem febrão jogando videogame, cara. Então, quem sabe, né? Enfim. Dava uma técnica que ela virava a bolinha, né? Que era a Morphin Ball. Ela explodia uma Ultra Bomb lá e carregava a vida, cara. Numa, tipo, girando assim, numa bola de energia. E ninguém sabia fazer como aquilo, cara. Eu lembro que até na revista que eu vi os caras falando assim: ó, a gente não sabe fazer isso daqui, alguém sabe. Nossa, o Dalton não conseguiu dormir por um mês, tá ligado? Né? Então, velho. Aí depois. Muito tempo depois, você vê nas interwebs da vida aí, né? Como é que fazia aquilo lá. É, famosa de digital, né, cara? Famosa digital. E tinha três finais, o Eduardo deve lembrar disso aí. Tinha mais de um final. Que se você terminasse bem rápido, a Seimus Aaron lá, ela tirava toda a armadura. Toda a armadura, verdade, é. Ficava Nossa. Pelada, né? Ela ficava com a roupa de Não, baixo. Não ficava pelada, não. Ficava pelada, né? Mas... Os caras, nossa! É, então, mas aquilo ali já era o auge, já, né? Pornis total, né, velho? Três finais, né? Nossa, diferença. Um final porn ainda. Aí ela, no outro final ela tirava só o capacete e no pior final não tirava nada. Não tirava nada. É, ficava com a armadura completa. E tipo, e cara, naquela época você terminava um jogo mó longo, né? Esse jogo é longo pra cacete, cara. Pra poder ver uma imagem digitalizada no final, né? Mó. Parabéns, né? Thank you, né? Thank you, thank you for mapas grotescos, cara. Até o Eduardo falou da Mother Pain, eu lembro dela mandando um raio. Que você não tem o que fazer pra escapar dele. Tipo, é meio script o negócio, né? Aí é aquela criatura que pensa que você é a mãe dele, te salva, né, cara? É, na verdade ele te deixa com um de vida, né? O Mother Ben tá preparando pra dar outro tiro, né? Uhum. Aí vem essa aqui, fazendo spoiler, filho. Ah, que isso? Jogo nossa, muito velho, não. Cara. Aí vem essa criatura, te devolve toda a vida que o bicho te arrancou. Aí você, eu entendo no jogo, né? Tipo, a minha imaginação de garoto, eu entendia que, tipo, ela levantava do chão muito puta da vida, assim, tá ligado? Ali eu senti vontade de chorar, cara. Ela levantava do chão. Ali eu falei, agora eu vou chorar. Porque a criatura te salva, tá ligado? E ela morre, né? Morre. E aí a Seimus usaram, levanta do chão muito puta da vida, tanto que ela ganha um laser novo, né? Parece, agora o bicho vai pegar, né? Agora o bicho. Agora essa merda ficou séria, cara. E ela vai. É a hora que você pode terminar o jogo aí, fazer o final. Parabéns ao Dalton, né? Mais uma vez por ter terminado esse jogo, né? Emocionante. Emocionante, né, Eduardo? Parabéns, Dalton. Emocionante, cara, emocionante. Não, sempre como eu fui uma pessoa do música, contra. Música, tema final, foda, tudo foda. Eu sempre fui uma pessoa do contra, cara. Eu não gostava do Super Metroid, aluguei uma vez, não terminei, nunca mais joguei. Mas um jogo feito pra você terminar numa alugada também. É, um jogo difícil, pô. Enfim, o Lira também já tô descobrindo uma coisa, ele só termina jogo fácil, hein, cara. Como assim, cara? Como assim? Só termina jogo foda, cara. Modern Warfare, cara. Vamos ver. Então, vamos lá. Agora já falar do Street Fighter 2, The Urge Warriors. Não, chega de falar de Street Fighter. Vamos falar rapidamente, né? Vamos rapidão, que essa versão é uma bosta, primeiro. Então, esse daí foi era um dos maiores trunfos da Nintendo contra o Mega Drive, né? E a Nintendo tinha Street Fighter e a Sega não tinha. Foi ter só bem depois, né? Então, era isso daí, um grande trunfo da Nintendo, ter o Street Fighter. Agora, falar de Street Fighter não precisa, né, cara? A gente já falou... Não, era o meu porte preferido, né? Agiliza aí, Dalton. Preferia o do porte do Super Nintendo do que do Mega Drive, né? Sem falar das outras versões, Super Street, etc. Enfim, esse jogo é uma droga, velho. Mas vamos lá, pro próximo. Aladdin, esse jogo é muito bom, hein, cara? Aladdin, cara. Nossa, que jogo da hora. Eu terminei esse jogo, tá vendo? Toma essa, tu. Ai, mas esse jogo era fácil, né? Ah, não era não, mano. Esse jogo era fácil. Era fácil. Você terminou, Dalton? Terminei, cara. Mentira, era fácil. Mano. Ah, claro que terminou. É mais do que minha obrigação terminar Aladdin, cara. Terminava Aladdin, tipo, vou tomar um café e terminar o Aladdin. Porra, mas era mó legal. Era assim mesmo. Mas era mó legal esse jogo. Tipo, o gráfico dele era bom, assim, parecia com o do filme, esse desenho, né, cara? Era bem parecido, né? E tinha vários cenários, era bem legal. Então, mas eu vou falar, cara. Eu gostava mais das versões de Mega Drive dos jogos da Disney. Eles eram feitos pela Virgin. Era melhor que o Super Nintendo, na minha opinião. Eu acho que os gráficos eram melhores e tal. Mas os dois eram muito bons. É, eu acho que independente disso, a Disney não deixava os caras lançar um jogo. Não tinha jogo ruim, isso é verdade, cara. A Disney sempre, tipo, um exemplo disso daí é até o Rei Leão, cara, Lion King. Era um jogo difícil, mas era muito bem feito o jogo. Nossa, era muito bem feito, né, cara. E você vê que acho que era mais como uma propaganda também dos filmes e desenhos da Disney, né, cara. E os caras tiravam leite de pedra, né, cara. Os caras colocavam, tipo, todas as músicas do filme, assim. E ficava legal as músicas, né. Ficava, cara, até aquela do relevo. Que eu quero mais respeito. Todas, a Tuna Matata. Eu lembro do Aladdin, cara, se pendurando, assim. Meio a lá Prince of Persia. Tipo, pulando de umas alturas, tipo, 12 metros. E caindo no chão de pé descalço, assim, cara. É verdade, ele não se machucava, né. Nossa. Caindo de altura. Doía em mim, assim, cara, vendo ele caindo daquela altura, assim. É, cara, mas o jogo era bom, hein, cara. Bem legal lá. Divertidíssimo, né? Agora, que jogo a gente vai falar? Breath of Fire. Ah, esse jogo eu nunca joguei, cara. Então, era a série de RPG que eu tinha lá no Super Nintendo. Eu preferia ele do que o Final Fantasy. Mas acho vai dar o caos, né? Não, mas acho que foi porque eu vi ele primeiro também. O Final Fantasy era muito parecido. O estilo era bem oriental também, né, cara? Não era... Tinha personagens, tal, embora não tivesse muitas estatísticas detalhadas de força, etc. Mas tinha mais armas, tinha uma história menos linear, etc. Bem legal, trilha sonora marcante. Inclusive lá no MusiCast eu coloquei uma música do Breath of Fire e recomendo, tanto que a série continuou no PS1 e no PlayStation 2 também. Né? É, inclusive eu só vim começar a jogar o Breath of Fire só no PlayStation. Não cheguei a jogar a versão do Super Nintendo, mas é jogo famoso, né, gente? Jogo famoso, vamos lá. Vou continuar aqui a saga dos jogos famosos. Super Mario World 2, Yoshi Island. Nossa, demorou um tempinho pra ser lançado esse jogo aí. Nossa, demorou, saiu bem depois, né? Saiu, tipo, quase no final já da... Nossa, eu só lembro de uma coisa desse jogo, cara. Ficava assim, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Aí começava o jogo, tá ligado? Ah, é verdade. Pra quem não lembra, esse jogo é o jogo que você joga, na verdade, você controla o Yoshi, né? Aí o Mario, ele é um bebê e ele tá montado no Yoshi. E quando você leva um hit, né, que você é acertado, o Mario, ele sai voando, assim, né, numa bolha. É. E aí você tem que pegar ele, que ele fica chorando. Tempo, é, tem um tempo pra pegar ele. Ele fica chorando, você tem que pegar ele. Esse jogo aí, ele usava aquele chip, o chip FX2, né? E os efeitos do jogo eram bem legal. Efeito de rotação dava, não é que é 3D, né? Ele dava um efeito de rotação na tela, assim, né? É. E você ficava tirando ovo, né, cara? Sacanagem, né? O Yoshi tirar ovo. Tinha uma mira, não tinha uma mira? Tinha. Você apertava um botão, aí ele sacava o ovo, né? Aí você tinha uma mirinha e você tacava nos inimigos, né? Você apertava o ovo e ficava segurando, aí ficava mirando. Aí você... Aí eu lembro que quando eu tinha esse jogo, tava rolando esse jogo, eu já tava com a outra geração de videogame na mão. Acho que eu não cheguei a jogar ele. Puta, joguei esse jogo. Jogaço, cara. Eu joguei porque... Vocês sabem da minha triste história, né? E esse daí só tinha original, né? É, uma coisa que a gente não falou, né? Todo jogo que tinha chip, pelo menos eu nunca vi. Acho que não tinha jogo pirata, né? Era... Então, o pouco que eu li, tipo, tinha uns que eles conseguiram, mas era o trabalho era muito maior e não compensava fazer. Ah, entendi. Porque eu não cheguei a ver mesmo. Todo jogo que tinha chip, esse do Mario, o Street, o Alpha, né? Esses daí eu tive que pegar todos os originais, né? Na época não tinha jogo pirata desses. Então, eu expliquei pra vocês aí, mano. Consegui ser emulado por... Não, mas você falou de emulador, eu tô falando da época da pirataria mesmo ali. Então, mas é, emulador e pirataria lá da lado, sim, né? É que você comprava fitinha lá e tal, dos pirateiros. Mas então, mas tinha fita pirata. Por exemplo, esse Yoshi Island 2 tinha fita pirata. Sabe o que não tinha na fita? Não tinha bateria. Aí você tinha que jogar continuamente até pra você conseguir zerar. E tinha um relato de cartucho que não tinha final. Tipo, chegava numa fase e parava, sabe? Travava o cartucho. Não sei como que é. Então, esses são efeitos colaterais, mas... Deixa eu lembrar assim, é como eu fiquei muito tempo na fase do Super Nintendo, né? Porque eu não tinha PlayStation, porque eu comprei, né? Que é uma história muito triste. Uma história muito triste mesmo, sabe? É uma história muito triste que eu não tinha PlayStation, né? Nem Sega Saturn, nem essa geração maldita aí, cara, eu não tive. Ah, então, aí eu fiquei muito tempo no Super Nintendo, né? O que acontecia? Nossa, jogou tudo, hein? Aí o que acontecia? Teve um tempo que o PlayStation já era consolidado aí todos os cartuchos do Super Nintendo tinham piratas, velho. Aí tinha esse do Donkey Kong também, era difícil achar pirata bom. Porque não tinha bateria, né? Eu lembro disso. Aí começaram a vir os cartuchos com bateria. Por exemplo, um cartucho do Super Nintendo, ele era original, era uns R$100, assim, vamos dizer. E um pirata era R$20, né? E esses aí, piratas bons, eles eram uns 40 pilas, sabe? R$50, mano. Não valia tanto a pena, né? É, aí era meio caro, tanto que quando eu comprei, assim, cartucho com bateria, eu comprava só o original. Tem o Super Mario World também, por exemplo, também é original, que tem... Triste, né? Enfim, vamos lá falar aqui de um jogo lendário aqui, né, que os nintendistas se rasgam, né, cara? Falam assim, nossa, esse jogo é o melhor do mundo! Que é o Legend of Zelda, A Link to the Past. Famosão também, né? Famosão, então. Famosão. O pessoal que se rala, cara, quando você joga ele. famosíssimo. Pra quem gosta, né, cara, desses, tipo, RPG de açãozinha, né? RPG é. De dar espadadinha, tipo o Beyond Oasis do Mega Drive, mas... Exatamente, você via que era um jogo mais... Não seguia mais aquela linha oriental de RPG, né? Ele era um pouquinho mais de ação, né? É, mais ação. E você via que a história era bem linear, né? O personagem Link, ele não tinha uma personalidade tão detalhada e complexa quanto que de qualquer RPG oriental, lá Final Fantasy, né? Exatamente. É. Tipo, não tinha o conceito de estatística de personagens. Não. Tinha como ver a força, a agilidade, destreza, etc. do Link, né? Link era o protagonista da série, né? Não tinha muitas armas disponíveis, pra ser sincero, tinha 3 espadas o jogo inteiro. Aliás, 4 níveis, desculpa. Nem tantos itens também. E você vê que isso é algo que era bem diferente da série Final Fantasy. Foi criado no Japão, mas assim, você vê que ele fugiu um pouco desse modelo oriental japonês, né? E história simples, sem muita viagem, assim, sem muita interpretação. O que você tava vendo era aquilo mesmo, não tinha nenhuma trama que desse uma reviravolta na história, nem nada disso. Era bem aquele lance do herói de espada e escudo e salvar a princesa, assim, sabe? Era bem americanizado, né? Bem americanizado. Eu acho que por isso acabou até ganhando uma legião de fãs muito grande, mesmo no Japão, entendeu? Que talvez não fosse nem o porque, embora, mas na verdade, na época que o primeiro Zelda foi lançado, só tinha videogame no Japão, né, cara? Só eles que faziam videogame. E esse é mais um dos jogos que é a criação do Shigeru Miyamoto, né? E agradou gregos e troianos, né? Tanto os japoneses quanto os americanos. Então, esse na cronologia do Zelda, que é uma cronologia muito maluca, por sinal, que eu não vou nem começar a falar aqui, e só vou considerar os dois jogos anteriores do Nintendinho, né? Ele é antes dos Zeldas de Nintendinho, né? O primeiro Zelda de Nintendo chama The Legend of Zelda, e o segundo chama, assim, The Legend of Zelda 2, The Adventure of Link. O Super Nintendo, que é a Link to the Past, né, um elo com o passado, ele é anterior a esses dois do Nintendinho, né? E, cara, assim, se for analisar a timeline dos jogos do Zelda, é uma verdadeira bagunça, né? Uma verdadeira balbúrdia. Então, se joguem os jogos da série Zelda, mas isoladamente, não fica tentando encaixar, porque senão fica louco. Você pode jogar o A Link to the Past primeiro, tranquilo, não tem nenhum problema. Nenhum problema mesmo. Cara, é um jogo muito bom, assim, bastante complexo e tinha lá a sensação de recompensa que ele te dava era muito satisfatória, assim, você vê que cada item que você ganhava, você tinha lutado pra chegar ali, e depois que você conseguia, você se sentia mal gratificado, assim. Foi um jogo que marcou também no tempo, no Super Nintendo. Bonito, hein, Dalton? Que bonito, né? Que história bonita, né? Muito bonita essa história do Dalton com Zelda aí. É um jogo tão sem era nem pera, mas tudo bem. Eu só terminei da série Zelda, Ocarina of Time, cara. Tipo, mais porcamente eu terminei também, né? Mas tudo bem. Aí tem agora a série Donkey Kong. Donkey Kong 1, Donkey Kong 2. Eu gosto do 1 e do 3, cara. Cara, eu gosto de todos, cara. Pra mim esse jogo aí, o Donkey Kong, foi tipo o auge dos jogos de aventura de plataforma. Não cheguei a jogar o 3. Eu terminei o 1 e o 3, cara. Eu não gosto do 2 que eu não terminei. Cara, acho que é um dos melhores jogos de aventura de plataforma que fizeram pra Super Nintendo. Eu acho que de todos os tempos. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aí, tá vendo? O líder sempre quer meter uma imitação, né, velho? Ah, mas é engraçado. Você chegava assim com um barril, assim, cara. Nossa, eu gostava. Chegava com um barril, jogava bem na pera do crocodilo. Do crocodilo. Pô, vocês lembram que... Tinha o Didi assim, também, né, que é o... É o Didi Kong. É o macaquinho, né, e tinha aí tinha a Dixie Kong. Acho que era no 2 já, né, a Dixie. Não, era no 3. No 3 você dava pra jogar com o Didi e com a Dixie, né. E no 2? No 2 era também, acho que era... Não. No 2 é com o Didi e com a Dixie, e no 3 vem o Baby, né, vem o... A Dixie foi o 3 que eu joguei, o 3 é o que eu não lembro, não entendi agora. Mas assim, gráficos muito bons e vocês lembram das fases de barril, cara? Você tinha que ficar tirando de um barril pra outro. Sim. E tinha abelha no caminho. E tinha umas abelhas que eram muito rápidas, cara. É verdade. Um padrão de voo da abelha era mó absurdo, assim, cara. Você tinha que pensar onde você estaria daqui a 5 milissegundos, assim, cara. É verdade. Aí você tinha que buscar a palavra Kong, né, em cada... Não, ele é um puta jogo de extras, né? Não é só essa palavra Kong. Tinha as moedas também, tinha as bananas que você, se você pegasse todas também, era diferente. Puta, era um, tipo, tinha muito extra, assim. Ele fundou também esse negócio de extra dentro do jogo, né? Tanto que depois os jogos de aventura 3D que vieram depois, tudo tinha isso, né? Muito, assim. E eu lembro que tinha uma fase do Donkey Kong 3, cara, você tinha que... O controle invertia. Nossa, velho. Nossa, que trampo, velho. Aí você tinha uma curva de aprendizado, né, cara? Aí eu lembro que tinha uns amigos meus, assim, que eles viravam o controle. Falavam assim, mano, virava o controle. Aí voltava pro normal, tá ligado? Voltava semi ao normal, né, cara? Com os botões... Que os botões de ação, né, invertia também, né? Porra, no 2 tinha umas fases com um papagaio que te levava voando. Não sei se vocês lembram disso do 2. Lembro, ele atirava o papagaio. Era absurdamente difícil, cara. Era absurdamente difícil. Puta, jogo difícil do caramba. E tinha vários macetes também esse jogo, né? Tipo, fase secreta. É, então, isso que eu tava falando de extras, local, né? Local que, tipo, era... que dava fase, acesso à fase extra. Tipo, tinha uns barquinhos também que você andava na tela. Acho que no 3 que tinha esse negócio do barquinho. Era no 3. Tinha vários minigames, né? Putz, esse jogo é muito foda, né, cara? Toda a série foi muito boa. Eu lembro que tinha uma fase no primeiro do Donkey Kong que era uma plataforma que você tinha... Que, tipo, ela tinha um medidor de gasolina, né? Que eram umas luzes, cara. Aí você tinha que pegar... Quando ia acabar a gasolina, você tinha que pegar um barril, assim, quando tava quase acabando, assim, cara. Era mó desespero, porque se acabasse a gasolina, o negócio caía. Aí você tinha que ficar... Meu, às vezes você errava o negócio de gasolina, cara, aí você fala, nossa, vou esperar pra morrer agora. E você ia morrer, certeza. Você ia morrer, né? Certeza. Muito bom. Jogo épico, né, cara? Esse épico, é épico, épico. Agora, o Neguinho vai cortar os pus, cara. Quem não gosta de Final Fantasy, gosta desse jogo. É verdade. Chrono Trigger, velho. Chrono Trigger. Nossa, quem não gosta... Eu lembrava, assim, que o... Que eu nunca fui muito fã de RPG também, mas sei lá. O pessoal que não gostava, que gostava de Final Fantasy, né, tipo, sempre fala assim, não, Final Fantasy é melhor que Chrono Trigger. Aí quem gostava de Chrono Trigger fala assim, não, Final Fantasy não é tão bom assim, Chrono Trigger é melhor. Enfim, o Du vai falar um pouco do Chrono Trigger. É outra série clássica de RPG do NES, né, que por sinal, sempre foi um grande forte do Super NES, né, os RPGs, né. E o Chrono Trigger é desenhado pelo Akira Toriyama, né? Olha, da Dragon Ball, cara. Mas... A sensação de estar jogando Dragon Ball. Cara. A sensação de estar jogando Dragon Ball, né? Maldito Kakaroto, hein, cara? Mal consigo ver seus movimentos, cara. É uma puta série, né? Depois virou Chrono Cross, né? Do PlayStation. PlayStation, cara, que tristeza, cara. Uma coisa interessante dele é que eles juntaram uma equipe... Que eles até chamaram de time dos sonhos na época, né? Que eles juntaram o pessoal que fazia o Dragon Quest com o pessoal que fazia o Final Fantasy, que eram os dois maiores RPGs da época, né? Acho que também tá aí um motivo de ser um grande jogo o Chrono Trigger. Enfim. Ótima série, mas no Super Nintendo eu não consegui jogar muito, não. O Dalton jogou Chrono Trigger? Cara. Não, eu não joguei Chrono Trigger, só um pouquinho. Joguei um pouquinho também. Até porque eu já contei essa história, mas o Super Nintendo eu peguei ele no final já, né? Da geração. Ah, mas pelo menos você pegou uma outra geração em seguida, né, cara? Não esperou tanto em 64, né? Que beleza. Então. Aí então, aqui, os jogos daltísticos, né, cara? Secret of Mana, cara, nossa. Que era um outro RPG também, meio mais estilo do Zelda, né? Era ficar dando espadadinha, andando por aí, assim, também. E a diferença dele pro Zelda, que aí tinha uma história um pouco mais elaborada, e dava pra você jogar cooperativo, cara. Se botasse outro controle lá, dava pra você jogar de dois no jogo, assim. Beleza, hein? Aí foi até uma ideia copiada no... Não sei se é certo falar copiada, não sei quem veio primeiro, né? Que tinha o Legend of Zelda Four Swords, né? Peraí, não, então esse veio primeiro, tô falando besteira. Enfim, era bem legal que você podia jogar com seu irmão, amigo, ou o cara chato que queria encher seu saco quando estava jogando videogame. É, que se você jogava videogame, os caras te chamavam assim, chega aí na rua, meu. Você fala, não, tô jogando videogame. Ah, peraí. Aí o cara, tipo, já abria a porta e entrava na sua casa já. O cara sabia que você tava jogando e vinha te chamar pra jogar bola. Certeza, né? Certeza. Ixi, quantas vezes eu já não fiz isso também. Olha o Dalton. Ia lá chamar o cara, Pedro, quero videogame aqui, vamos jogar bola aqui, mano. Não, tô jogando videogame. Ela falou, ô, dona Fátima, posso entrar lá? Ah, por favor, Delta. Por favor, né? Vai lá. Ô, Delta, ajuda ele, tira ele do videogame, vamos jogar bola na rua, vamos brincar. Aí ele tava lá jogando o Phantom System dele. Phantom System. Gato System, né, cara? Enfim, vamos lá. Agora vamos falar de um jogo aqui, um jogo muito legal, cara. Sonic Wings, cara. Jogo Sonic Wings. Sim, cara. É, esse jogo aqui ele é mais conhecido pelo arcade, né? Jogado no caso Neo Geo, né? Que a Sonic Wings tem até 3 no Neo Geo, mas o Super Nintendo só tem 1. Só que ele não é igual o 1 do Neo Geo. Tipo, ele é meio parecido, sabe? É tipo meio que um port, assim, mais ou menos. É que o Sonic Wings ele também pode chamar Aero Fighters, né? Aero Fighters, isso aí mesmo. E era bem legal, a gente conseguia escolher as duplas, né? É, você escolhia, vai, tipo, por país, né? Tinha o Japão, Estados Unidos, Inglaterra. Aí do Japão, tipo, a nave começava a jogar vários shurikens, assim, né? É, só pra explicar pra quem não jogou, né? É, o Lira falou jogo de navinha, mas daquela forma generalizada, né? O Sonic Wings, ele é um jogo de avião, né? É aquele tipo de jogo de avião com a visão por cima, assim, tipo 1942. Que a tela com hora de tiro, sabe? Isso, exatamente. É um jogo meio mentiroso também, né, cara? É, bem mentiroso. Você tinha um caça, né? Aí você começava, tipo, na Terra, né? Aí nas últimas telas você vai pro espaço. E no final você mata um macaco voador, cara. Que ele dá vários murros, assim, e vai saindo vários tiros, assim, dos murros dele. Assim. Com um avião, né? Um avião, cara. Meio bizarro, velho. Era, tipo, meio que matar o Goku, sabe? Na fase de macaco, assim. Coisas de japonês, né? Coisas de japonês, cara. Aí, tomando o gancho do jogo de navinha, né? Teve o Gradius, né? Alguém jogou Gradius ali? Sim, Gradius. Muito bom jogo. Que era o equivalente ao R-Type, né? É, esse é de navinha mesmo, no sentido da palavra. Navinha mesmo. Power-ups, tiros pra todos lados, tela coalhando, matar aliens, etc. Cara. Era bem essa cara do Gradius mesmo. Jogo de navinha, né, cara? Jogo de navinha. A gente vai fazer um especial jogos de navinha, cara. Boa. Você vê que tem um monte, né, velho? É, que navinha é um termo genérico, né, cara? Avião é navinha. Qualquer coisa que voa e dá tiro é jogo de navinha, né? Navinha. Tem vários jogos aí. Então, agora já vou falar de um jogo, cara, que ele é meio droga, tá ligado? Tem gente que gosta dele, eu acho ele uma bosta, mas tudo bem. Lira, Killer Instinct, cara. Cabe imitação nele, esse game, hein, cara? Cabe imitação esse aí. No Killer Instinct, você ficava lá, Fulgor. Ah, mano. Era muito difícil esse jogo, cara. Não, como é que acontecia quando você quebrava o combo? Opa, boa, como que era? O combo breaker lá? É. Era direito. Ah, como que era? Não lembro direito, era. Combo breaker, né? Não, ele ficava dando um CCCCC. Combo breaker. Combo breaker! É muito idiota esse jogo. Ultra combo. Ultra combo, velho. Não, mas ele não era assim, ultra combo. O cara ficava desesperado. Era ultra combo! É, exatamente. A Monster combo! Ultra combo! Ultra combo! Nossa, jogo doentio, cara, esse daí, pelo amor de Deus. Mas só lembrando, né, o Killer Instinct Sprinter é um port de um jogo de arcade e com o mesmo nome, né? Killer Instinct. E depois foi um jogo de Ultra 64 que virou Nintendo 64. Que era o Gold, né? Aquele Gold, né? E eu lembro que quando os caras apanhavam, eles gemiam, cara. E tipo, ficava por conta disso, ficava com dó de bater no lobisomem, ele ficava ganindo, cara. Nossa, o gemido mais foda ele, era do... Nossa, velho, que nem bater em cachorro, mó dó, tá ligado? Cyber Wolf, né? Sei lá. Ele ficava igual um cachorro. Ai. Começava a bater de gania, cara. Falei, parei, ganha. Que triste, né, cara? Jogo uma porcaria, velho. Pelo amor de Deus. Cara, a versão do Super Nintendo realmente não é tão boa assim, não. Só lembra que vinha num cartucho preto, cheio dos Gary Gary. Vermelho, cara. Tinha o Christian do Inferno, lembra? Nossa, eu não lembro. Eu lembro o cartucho preto, velho. Vermelho. E o Killer Instinct, no Mortal Kombat todo mundo é ninja, né? No Killer Instinct todo mundo é uma experiência. Pode crer. Todo mundo no mundo shinobi, né, cara? Dos clãs Lin Kuei do Mortal Kombat. É, no Mortal Kombat todo mundo é ninja, né? Você fala, se for jogar Mortal Kombat, vai jogar com quem? Ah, vou jogar com algum ninja, né? Pode ser qualquer um, né? Só tem ninja no jogo. Ah, e a Sonya Blade? Ela é ninja, cara. Era meio ninja, assim, velho. Não, não é. Depois que você vê as coisas que ela faz, você vê que ela é ninja. Uma policial ninja, né? O Jax também não é ninja. É um boxeador ninja. Claro, a gente tá brincando, né? Tem alguns personagens que não são ninja, até o Shao Kahn acho que é ninja também, né? Ah, e esse vai ser um jogo esquecido no podcast, alguém vai falar, nossa, eu vim falar desse jogo Super Nintendo, com Mortal Kombat 2 e Super Nintendo. Mas legal. A gente já falou do Mortal Kombat do Mega Drive, é a mesma coisa, tudo igual. A do Mega Drive acho que era melhor, cara. Também acho. Enfim, vamos falar de outra série Mega Man. Mega Man, difícil, hein? Não terminou. Não terminei, cara. O Mega Man 7, cara, que é o primeiro do Super Nintendo, que foi lançado em... O segundo foi lançado em 95. É mó difícil, vai, meu. Pelo amor de Deus. Fora que você tinha que ir montando pedaços da sua armadura lá. Não, pedaço de armadura no Mega Man... No X, eu acho que misturei as coisas. É o X. E o 7 você tem o Dragon Punch, cara. Agora que eu lembrei, cara. Você juntava os negocinhos lá e você conseguia dar um Dragon Punch, que é o Shoryuken, né? O Mega Man 7. Ah, é verdade. E no X você vai montando a sua armadura, que é a armadura X lá, que você vai pegando os tequinhos dela, você vai ficando mais forte. Enfim, cara, assim, jogos muito, muito bons mesmo, tipo trilha sonora. Trilha sonora principalmente, cara. Nossa, era bem legal, né? Mega Man. Bem legal. É, tipo os power-ups, os poderes, os mestres, cara, também contam com aquelas telinhas de apresentação do mestre, com aquela musiquinha. É mesmo, né, que ele fazia uma dancinha ali, né, com os golpes. É, era muito legal, cara. Aí você tinha que descobrir, como todo Mega Man, você tinha que matar um cara lá. Tinha uma ordem pra você matar os inimigos. E aí, com a arma de cada inimigo, você ia matando o próximo, etc. Você tinha que descobrir essa ordem. Era legal. Mega Man, joguei bastante também. Mega Man o 7. Até o Mega Man, série Mega Man X, eu não joguei todos. Acho que pro Super Nintendo foi até o X3, né? Aí o X4 já é de PlayStation e da série principal, que não é a X, só teve o 7, né? Que aí o 8 já é pro PlayStation também. É pro PlayStation. Teve o Mega Man e Buzz, né? Mega Man 10, não é isso? Teve também, que é uma série do... segue a linha do X, né? Que o Buzz é no futuro também. É no futuro do futuro, né? Porque o Mega Man é diferente no futuro. Aí a série X é no futuro... posterior ao Dr. Willy, né? Exatamente. Tanto que no Mega Man X já nem tem mais o Dr. Light, né? Ele aparece em projeções holográficas, assim. Acho que ele meio que morreu, né, cara? Ele morreu, aquele velho. O tempo chega, né, cara? A idade aí... Ele já era velho quando ele fez o Mega Man, cara. Imagina. Mega Man passa. Tem que fazer um podcast aí só sobre Mega Man também, né? E dá pra fazer dois, né? Série Mega Man e série Mega Man X também. Nossa, ele Mega Man história, hein? E o Mega Man eterno jovenzão, né, cara? Sempre com 18 anos, né? Molecão, né, cara? De tudo, né, meu? Robô do cacete, né? Molecão aí, né, cara? Galera jovem, né, meu? Se você é jovem ainda, cara. Enfim, vamos terminar, né, o podcast. Vocês querem que eu fale aqui do FIFA, do International Superstar Soccer. Tem Star Fox, a gente não falou do Star Fox. Fox, né? Tem. Eu não gostava do Star Fox, que era nada de papel. O F-Zero também, né? Do F-Zero. F-Zero. Jogo de corrida. Jogo do Pateta, tinha jogo do Mickey. Bastante jogo. Nossa, os jogos do Mickey também muito bem feitos. Né? Tinha o Magical Quest, bem legal. Que era aqueles. Tipo, começou a sair uma série de jogos do Mickey que os caras vestiam roupinhas pra dar poderes pra eles, assim. Não foi só um jogo que saiu assim, vários. Super Street Fighter. Muitos jogos, né? Vários que a gente não falou. Mas... A gente poderia ficar aqui falando de vários jogos, cara. Assim como tudo cast de console, né? Pensa rápido aí, ó. Vamos ver, vamos fazer um pensar rápido aí. Fala dois jogos que a gente não falou, vai, Dalton. Nossa, eu primeiro, cara? Puta merda, esse me pegou de surpresa. Pensa rápido, né, cara? Tinha os jogos do Star Wars, cara, que eram muito bem feitos. Eu joguei. Só era meio difícil a primeira fase, cara. Você tinha que usar a primeira fase era uma tela 3D que você tinha que usar o cordão pra dar uma volta nos walkers lá e matar eles. Esse foi um que eu lembrei. E também... teve o NBA Jam, cara. Nossa, NBA Jam, cara, jogava ainda. Mandou NBA bem, cara. NBA Jam, cara, NBA Jam, embora nunca fui muito bom nesse jogo aí, eu joguei bastante NBA Jam. Como assim, cara? Jogo mais easy do universo, né? joguei bastante NBA Jam. Ó, e só mais um, Dragon Ball de luta. Nossa, Dragon Ball, cara. Dividindo a tela, assim, não sabe onde você tava. E você ficava apertando o botão, assim, que a magia ficava como se encontrava, assim, né? Ficava um duelo de magia, velho. Ô, Dalton, era só dois, mano. É só dois, Dalton. Ah, não consegui resistir. Ô, vai, Du. Dois jogos que o Super Nintendo falou. Pensando rápido aí, cara. Bom, tem o Demon's Crash, que é um jogo com aquele demônio que do Ghost and Ghost, e o próprio Ghost and Ghost. Dois jogões que a gente não falou. E o do Super Nintendo é o Super, né? Super Ghost and Ghost. E difícil pra cacete, por sinal. Os dois são difíceis pra cacete, né? Tanto o Demon's Crash como o Ghost and Ghost são muito difíceis e são dois jogões, cara. Dois jogos foda. Tá vendo? Eu joguei em vocês a fogueira que vai me pensar em dois aqui, cara. Mas ó, vou lembrar, tipo, a série Final Fight do Super Nintendo foi boa, né? 2 e o 3 também, ó. Ah, é, Final Fight. Foi um bom port do Final Fight. No 3, tipo, inventaram uma desculpa escabrosa pra não usar o Gai e o Cod no jogo, mas beleza, né? Mas nem o Gai e o Cod. O Gai tem no 3. Então é no 2 que não tem o Gai e o Cod. Que é a Mac e o Carlos. Isso, é no 2. Vamos ver outro jogo. Ah, eu ia falar do International Superstar Soccer, né, cara? Que eu joguei bastante, né? Pelo amor de Deus. Joga até hoje. Vamos ver. Mas tem outro. Deve ter o NBA Jam Tournament Edition, cara. Também jogava bastante, cara. Pô, aí você pegou o mesmo jogo, cara. Tinha um Tartaruga Ninja pra Super Nintendo? Nossa, tinha um foda, cara. O In Time lá, o Turtles in Time. E tem o outro também, que é do Super Nintendo, do Tartarugas Ninja, que era o port do arcade, aquele do arcade que era mó legal. Então, beat'em up. Tinha outro também que tinha tanto pra Mega quanto pra Super Nintendo, é o Earth Hordin, né? Nossa! Jogo da minhoca, muito bom também, né, cara? Precursor dos jogos alternativos escrotos, né? É, exatamente. Agora vocês apelaram, né, cara? O Battletoads, cara, também tinha no Super Nintendo. Puta, muito bom. Tanto o Battletoads do Super Nintendo quanto o Battletoads de Double Dragon também. Nossa, também cara. Tinha pra Mega. Porra, é muito jogo, né? A gente ficaria aqui falando de jogos eternamente, né? Não, porque você fala um, aí vem outro, né? A gente não, eu só propus esse final aqui pra gente falar mesmo dos jogos, pra o pessoal ver que a gente não esqueceu, cara. É que não dá pra falar mesmo. Não dá, velho. Pra terminar sem remorso, né, véio? É, isso aí. Pô. Micro Machines também, né? Aí, ó. Tinha um jogo, cara, que era Metal Warriors, cara. Que você era um bonequinho pequenininho que entrava nos robôs gigantes, tipo, que meio que Gundam, sabe? Nossa, eu lembro disso aí, cara. Era muito legal, velho. Tinha um Versus de Terra Mística, cara. Nossa, muito, muito legal, cara. Ah, tem uma série também, a série do Kirby, né? Que é famosa da Nintendo, né? Eu não cheguei a jogar Kirby. Tem Kirby? Tem vários também. Kirby é de menina, vai. Pelo amor de Deus. Pô, que isso. Enfim, vamos terminar, né? Um podcast super épico aí, né, cara? Um super podcast aí que a gente fez aí. Vamos terminar, né? Dalton, suas considerações finais aí sobre o Super Nintendo. Considerações finais é... Pessoal, tipo, se o seu Super Nintendo amarelou por fora, é bem normal isso. Não se preocupem. Foi bem aproveitado, né? Foi bem aproveitado, né? Pode ter certeza. Beleza, então. Agora Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Finaliza aí. Então, Super Nintendo, videogame lendário. Eu gostaria até de ter jogado mais, porque como eu peguei ele no final da geração, eu joguei mais os clássicos, assim, mais os jogos mais famosos. Mas é um videogame memorável. Enfim, eu vou falar que o Super Nintendo foi um super videogame, cara. Eu joguei o Super Nintendo durante uns bons aí... 10 anos, cara. Uns bons 10 anos aí que eu joguei Super Nintendo, cara. Tanto que meu Super Nintendo queimou, cara. Bem usado, né, cara? Bem usado. É, o do Lira é daqueles exemplos de que amarelou a parte de fora. Assim. Não, mentira, agora eu vou contar um segredo, porque o meu Super Nintendo não amarelou. Toda semana, sabe o que eu fazia? Eu limpava meu Super Nintendo, cara. Eu pegava assim, ó, um pano com álcool, assim, ó, dava uma esfregadinha pra tirar. Pra mim era isso que amarelava dele. Ele, cara. Não sei. Como não, assim, mano? O meu Super Nintendo tá cinza ainda, cara. Ele só não funciona, velho. O do Lira ele não amarelou, mas ele perdeu aquela. Ele era meio áspero, né? O plástico. Ele ficou liso. É. Ficou liso. Ele passava. Nossa, um produto lá que tirava tudo. É verdade. Eu tenho controle do Super Nintendo funcionando ainda, original, né? Que veio com um console lá. Ô, louco. Aí sim. É que tem a foto, né? Que eu postei uma vez aí. Ó. os brinquedos. Ah, devorador, né? Exatamente. Mas aí, foi um super podcast aí. Você chegou até aqui, parabéns, cara. Parabéns. Parabéns, que você é um ouvinte muito legal. Não esqueça de mandar seu e-mail, porque no próximo podcast a gente quer fazer que nem a gente fez no anterior, né, cara? Jogar cartinhas para o alto, cara. O Dalton vai jogar as cartinhas. E eu quero me eu quero me perder naquela avalanche de cartas, cara. É, exatamente. Ser tirado do meio das cartas, cara. Tipo, cadê o Dalton, tá ligado? Nossa! Aí o Du vai pegar a cartinha e falar assim... Então, pegando a cartinha aqui do fulano de tal, do Iraque. Diretamente do Iraque aqui. Enfim... Então vamos terminar, né? Nossos contatos aqui são Gmail, é o contato@devoradoresdecontroles.com.br ou contato@devoradores.com.br. Tem o Facebook, né? Que é o facebook.com/devoradores. E também o Twitter, né? Que é o twitter.com/devoradores_. Tem um underline no final porque tem uns devoradores de Cuiabá, esses malditos aí. Devoradores de Cuiabá. Sacanagem, né, velho? Como que a gente consegue esses devoradores aí? Devoradores de Cuiabá, um abraço pra eles aí. Tchau! Tchau, pessoal.